Vez é sempre a mesma coisa, né? Quanto tempo? Mas vou te contar uma coisa. Realmente, muitas coisas aconteceram. Tipo, um atentado, tipo, mataram o primeiro-ministro do Japão, tá ligado? Tipo, é verdade. É, tipo, muita coisa. Tem eleição domingo, eu virei um mestre Pokémon, tá ligado? Você tá viciado em Game of Thrones, de novo. Muita coisa aconteceu. Nossa, cara, eu tinha esquecido do Shinzo Abe. Porra, a rainha morreu. A rainha morreu. Verdade. Caralho, Rodrigo, realmente. E assim, e o pior é que nem foi tanto tempo assim, pros nossos padrões, assim, tipo, 3 meses, eu acho. 3 meses não é nada. Exato. Cara, doideira. Mas o lance do Shinzo Abe não foi, tipo, quase uma semana depois que a gente gravou, foi muito pouco depois que a gente gravou. Foi um negócio que, de repente, pum, mataram o Shinzo Abe. Eu falei, Exatamente, cara. Uma das coisas que eu sempre falo com os meus amigos, né, que, assim, Sabe, a melhor coisa de morar no Japão, tecnologia, não sei o que lá, babá, cultura. Esse lance de cultura é muito, né, muito subjetivo. Mas é que eu gosto mais, é tipo assim, pô, moro, nasci no Rio, não era na cidade do Rio, né, mas era no interior mesmo, tipo quase em São Paulo, mas é o Rio de Janeiro, né, um território hostil, digamos assim. Então, porra, morar num lugar onde eu posso ficar com meu celular, mexendo no meu celular sem ter que olhar para um lado para o outro, porra, ter a tranquilidade de beber, ficar doidão, andar doidão, voltar para casa doidão, né, sem saber assim que vai rolar uma merda, isso é a melhor parte. Então, o que acontece? A segurança no Japão, ela não é sinistra igual no Brasil, que o pessoal parece tá fazendo cosplay de Call of Duty, tá ligado? Os nossos policiais. Não, é tipo, o policial aqui no Japão nem carrega arma, cara. Assim, tem arma? Tem, mas o pessoal não carrega arma, tá ligado? É, sei lá, um cacetetezinho, talvez um taser, né? Dependendo do evento, né? Dá um exemplo, mês que vem, o famoso amanhã, você começa o mês do Halloween, vai ter o Halloween de Shibuya, provavelmente os policiais vão estar um pouquinho mais preparados, porque é um momento ali meio carnaval do Japão e um momento onde dá merda, né? Teve um ano que viraram um carro, tipo isso, né? Mas por conta disso, né, a gente tem um policiamento muito tranquilo aqui no Japão e eu acho que isso se reflete na segurança, né? Na segurança como um todo. Aí, porra, ex-ministro, ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, Abe-chan, famoso aí pra galera recordar melhor, o Mario, né, que ele veio vestido de Mario pra anunciar no final das Olimpíadas do Brasil, pra anunciar as Olimpíadas em Tóquio, né, aquele que veio de Mario, foi fazer um pronunciamento e foi assassinado, rolou um atentado, tinha um cara, né, que não concordava com as ideias do Shinzo Abe, falou que a família dele se fudeu por conta das políticas do Shinzo Abe. Ele fabricou fabricou uma shotgun, chegou perto, sabe, porque, sei lá, seu Lula vai fazer um discurso. Você tem uma equipe, tem toda uma galera, não é fácil chegar no cara, tá ligado? No Japão, não. Shinzo Abe estava na frente da estação de trem, pá, pegou o microfone e começou a discursar, normal, terça-feira, japonesa. Só que aconteceu que esse cara chegou com essa 12 perto, né? E a gente sabe que a 12 de perto, ela estraçalha. E matou o Abe, cara. Só que, tipo, uma coisa engraçada, que o Japão é tão seguro que depois do primeiro disparo, uma coisa assim, o nego nem se ligou, tá ligado? Falar, rolou um barulho, bum! O que é isso? É bombinha? Tá ligado? Sabe? Não foi. Tipo, no Brasil você escuta um pipoco, você, caralho, fudeu, bala, tá ligado? Depois não. Rolou o primeiro, primeiro barulho, parada. Depois, quando ele, porra, ele cai, aí fudeu. E, porra, um país que é muito seguro, que não tem quase. Porra, você quase não tem esse problema, né, de morte por arma de fogo. Acontece isso, virou uma comoção total também, porque, assim, por mais que existe uma galera que não gosta do Abe, ele foi o cara que ficou mais tempo como primeiro-ministro, né, no Japão, então ele fez muita coisa. A gente tem os Abenomics, né, que é a política econômica do Abe-chan, um pouco controversa para algumas pessoas, mas ele era um cara relativamente querido, né? Ele era bem querido no Japão, né? E, cara, o cara foi assassinado, velho. Que doideira mesmo. E como você falou, foi, sei lá, uma semana depois do nosso último programa, aí acontece isso. Eu falei, caralho, cara, doideira. Doideira mesmo, né? Não sei como repercutiu. Foi 8 de julho. Aí. Não sei como repercutiu aí no Brasil, não sei se passou, se chegou a ver só na internet ou passou no jornal. Eu Eu não assisto televisão, então é difícil, eu não tenho muito esse barômetro, ele é complicado pra mim, mas assim, eu tava acordado no Twitter quando tava acontecendo, de repente eu tipo, uou, aconteceu alguma coisa com o Shinzo Abe, a gente acha que o Shinzo Abe levou um tiro, a gente não tem certeza, porque pessoas não carregam arma assim no Japão, como assim o Shinzo Abe? E aí virou toda uma coisa, levou alguns minutos pra... Pra se averiguar que a gente falou, ah, realmente deram um tiro no Shinzo Abe e o Shinzo Abe morreu e foi toda uma coisa, tipo, cacete. Não teve também um... Ah, eu esqueci. Teve um cara daqui da América Latina que morreu também, não teve? Cara, não lembrar aqui. Rolou algum tipo de atentado, assim, não lembro. Teve um atentado a vice-presidente da Argentina, a Kirchner? É Kirchner? A ex? Que foi um... Cara, vice-presidente... Foi um brasileiro. Caralho. Argentina. A Cristina Kirchner teve um brasileiro. Mas eu acho que, pelo que eu também não vi muito a fundo, porque também foi uma coisa que foi no dia que estreou a série de Os Anéis, aí foi quando eu tava assistindo, quando eu terminei de assistir a série, eu tava vendo no Twitter, um brasileiro enfiou uma arma na cara da Cristina, ele deu um tiro, só que a arma dele não funcionou, por sorte, porque senão ele ia ter levado um tiro na cara, e aprendendo que o cara é brasileiro, só que tipo, ele mudou pra lá quando ele tinha, sei lá, 3 anos, e a família de lá, alguma coisa assim, mas... E eu lembro... Ah, eu achei que tinha... E a rainha também morreu depois de 96 anos. Caraca. E tipo, eu tava achando que ela ia chegar aos 100, né? Porque tem todo mundo que, né, que tá na internet sabe dos memes que tem da rainha Elizabeth, né? Que ela não morre, que ela presenciou todos os momentos históricos fodas do planeta e tal. E ela morreu assim, caralho... A rainha morreu, tá ligado? Tipo, ela faleceu, tipo, foi uma coisa muito do nada. Foi uma coisa que acho que foi 2 dias depois da entrada da nova primeira-ministra da Inglaterra, tá? Tanto que o normal é que a rainha vá pra Londres encontrar e receber pra dar as boas-vindas, essas coisas pra primeira... Para um primeiro-ministro novo. A primeira-ministra, que eu não sei o nome agora de cabeça, ela teve que ir para... Seja lá para o castelo, que a Rainha Elizabeth também estava, porque ela já estava mal das pernas. Sim. Mas aí foi uma coisa. Muito engraçado. O Twitter se tornou bastante engraçado, com as pessoas fazendo meme com a morte dela. Que justo, não seja um monarca. Não seja um monarca. Por 96 anos, sabe? Essa é a minha dica. Se você não quer que você vire meme quando você morra, não seja um monarca que apoia colonialismo, de forma geral, ao redor do mundo. Tanto que eu tenho uns amigos de internet que são da Austrália, que eu fui zoar com eles. Ah, o que vocês acham do novo rei de vocês, o... Charles. Ah, o Charles, é tipo... Rodrigo vai à merda. É tipo, justo. Justo. Então, as coisas... Eu vi a repercussão na Argentina. Você viu os caras... Porque rolou a parada das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas e tal. Os caras, a velha morreu. Mas eu vi um vídeo da galera falando, a velha morreu, a filha da puta morreu. Muito engraçado, cara. Eu achei muito divertido a reação. A velha morreu. Mas é, também, porra, 96 anos. Isso é mais tempo, isso é mais que o dobro do que eu quero viver. E a quantidade de coisa, sabe, é tipo, eu vi duas guerras mundiais, normal, show. Acontece, quem nunca? Quem nunca esteve aí para as duas guerras mundiais? Então é bizarro, saca? Ela veio de um mundo muito diferente do mundo em que a gente vive hoje, em questão. Exato, né, cara? Do. do avanço tecnológico e das mudanças sociais que aconteceram nesses 96 anos. É tempo para uma porra. É uma coisa que às vezes eu fico parando de pensar, principalmente sei lá, com história de vampiro, com essas coisas. Tipo, ah, porra, você viveu pra ver, não sei, sei lá, você viveu pra ver o Império Romano nascer e morrer. E é tipo, óbvio que uma escala completamente diferente. Mas é, porra, teve aí a maior parte do século XX, que foi um século zoadaço, que aconteceu um zilhão de coisas. Exato. Ela viu cinco papas, tem noção disso? Ela viu cinco fucking papas, e é coisa pra caralho, velho. Normalmente o papa é um cara velhinho, mas, porra, cinco papas é muito tempo. Doideira. Ah, sim, sim, E o... O Charles vai entrar como rei com 73 anos, saca? Ele tava como? Achando que, porra, que não ia trabalhar mais. Assim, não vai trabalhar. Não vai trabalhar, porque, né? Vai fazer o quê? Então, mas assim, pelo menos o nome dele vai estar lá, constar em algum lugar como foi rei pelos 5 anos que sobrarem dele. Porque também não parece que tem muito tempo ali. Pô, e linha de sucessão é quem é. Depois o outro, o mais novo, ele largou, não largou? Com a realeza, uma parada assim. Eu não sei, eu posso te falar muito sobre uma linha de sucessão que não existe de Westeros, mas a linha de sucessão da Inglaterra, você me pegou de calça riada, eu não sei. Acho que sim, eu acho que o mais novo, aquele que se vestiu de nazi, teve uma festa fantasia, deu problema pra caralho, ele casou com a plebeia, talvez? Plebeia, olha isso, meu Deus. E acho que ele não é elegível, digamos assim, né? Não, aparentemente, de acordo com uma linha muito esquisita que eu tô vendo aqui no G1, o próximo é o Príncipe William. Ah, William. O Príncipe Careca. William. Aí depois são o Careca, aí são os três filhos dele, aí depois vem o Harry, que foi o que casou com a Meghan Markle. Uhum. Eu também achei que ele tinha saído da família, mas aparentemente ele tá aqui ainda. Aí depois vem os dois filhos deles. E aí depois vai pro Duque de York, que nem sei lá qual é a relação dele com o resto da família. Mas então aparentemente essa é a linha de inúteis do trono. É foda, né? É foda. Mas é, tipo, eu acho que o Charles não vai ter um reinado tão longo quanto a mãe dele, que ele já tá velhão e vai ficar com um caldo. Com certeza. Vai. Ficar com o nosso. E aí. Monarca careca. E aí. Sim. Nos representando ali. É, não, eu já tô liberto. Eu já estou liberto porque eu raspo o meu cabelo, tá ligado? Então, tipo assim, as amarras da sociedade. Eu tô segurando firme no que sobrou do meu cabelo, cara, porque tá triste. De novo, assim, não tá tão. Existem pessoas piores do que o estado do mundo. Eu te pergunto, você tem assuntos não resolvidos? Eu não sei o pra que isso é ponte. Pra que? Pra que isso é ponte? Eu, rapaz, um menino, um jovem sonhador, lá em 2000 e alguma coisa, quando começaram a sair os famosos emuladores, né? O emulador de GBA, nossa. E joguei meu Pokémon Esmeralda, né? E a gente tinha aquele pós-game, né? Que nós tínhamos um desafio, que era a Batalha da Fronteira, né? E hoje, com 30 anos, depois de muito tempo, eu posso abrir a boca e dizer para o mundo que eu sou o mestre da Batalha da Fronteira, né? Por quê? Cara, foi uma parada de jogo, não sei se você tem isso, né? Tipo, até algum jogo que você não finalizou ou que você tem vontade de finalizar e não finalizou, né? Esse sentimento de como é que fala? Unfinished job, né? Tipo, sim, porra, sim. Eu tenho que fazer essa porra, não sei o que lá. E, cara, eu comecei esse desafio, né? Uhum. Fui, tipo, um dia eu fui abrir, vou começar uma jornada aqui no Pokémon Esmeralda. Comecei minha jornada, comecei pá, pá, pá, pá. E quando eu me dei por conta, eu tava fazendo os desafios da Batalha da Fronteira, né? E o interessante é que isso não foi nem motivado pelo anime, que eu vou até tocar no anime, que a gente tá numa temporada muito interessante, né? Cara, e assim, pra explicar pra galera, né? A gente. Normalmente a gente tinha dois jogos e um terceiro jogo, que era mais ou menos a mesma coisa, com um complemento, né? E, então a gente tinha, por exemplo, o Silver e o Gold, e tinha o Crystal, né? O Cristal. Uhum. Que tinha mais alguns elementozinhos, né? Então, na terceira geração nós temos o Ruby e o Safira e o Esmeralda, né? Assim, e a outra geração era o Pérola e o Diamond. Diamante, e o Platina era Diamante e Pérola. Exato. Aí depois, isso foi se perdendo, né? Tanto é que é uma das críticas fodas que eu tenho dos atuais jogos de Pokémon, que nós temos um pós-game porco, né? E isso me deu uma desanimada. Tanto é que eu tava meio desanimado, né, com jogos de Pokémon. Tá na minha crítica dentro dos programas dos jogos mais recentes, que, porra, o jogo demorava pra caralho, né? Uhum. E, cara, eu comecei a fazer esse desafio, né? E o que que rola no desafio da Batalha da Fronteira, né? Nós temos ali, no final do jogo, você tem acesso, você vence a Liga Pokémon, e você tem acesso a uma área, uma ilha com, acho que são 12 instalações, acho que é isso, são 12, talvez, 8. Enfim, são várias instalações ali, é como se fosse um outro jogo, um jogo à parte mesmo, né? E você tem que vencer os cérebros de fronteira, né? Que são treinadores nível Elite 4, né? Os caras são fodas. O que que é difícil dentro desse desafio, né? É uma coisa interessante que o Ash vence esse desafio no anime, né? Então, eu assisti isso quando era criança. Tinha uma batalha memorável do Charizard do Ash contra o Articuno do Nolan, tá ligado? Caralho. Foda. Eu lembro das pessoas falando dessa. Eu nunca assisti essa luta, mas eu lembro das pessoas comentando da luta do Charizard contra o Articuno. Foi foda porque, tipo, o Articuno do Nolan não era um Pokémon de Pokébola. Eles eram parceiros e, às vezes, o Nolan... O Articuno batalhava pelo Nolan. Chegava, ih, Nolan, bora batalhar um aí, tá ligado? Tipo isso. E foi o Ash com o seu Charizard versus o Articuno, né? Na fábrica de batalha, né? Cara, o lance é o seguinte. O desafio é que cada instalação tem um tipo de regra, né? Então, por exemplo, tem instalações onde você vai ter torneios no estilo torneio Pokémon, né? Tipo, vai batalhando até chegar na final. Mas tem instalações onde você vai ter algo totalmente diferente. Por exemplo, a fábrica de batalha, cujo o cérebro de fronteira é o Nolan, você só joga com Pokémon emprestado. Então, você entra na instalação, tem lá, sei lá, 6 pokémons, né? Você escolhe eles e vai batalhando. Aí você venceu o próximo round, aí você pode trocar pelos pokémons derrotados e tal. E é muito, muito legal, porque você tem batalhas totalmente, assim, fora do padrão de Pokémon, né? Tem uma instalação que você não batalha. A batalha ela acontece de acordo com, por exemplo, com os pontos de habilidade do seu Pokémon, com a, digamos, a personalidade do seu Pokémon. Cara, e eu, antes de fazer esse desafio, achei, cara, essa instalação eu vou deixar pro final porque vai ser chato. E Rodrigo não foi chato, foi muito foda, porque até uma coisa minha, que é o seguinte, eu crio um vínculo, né, emocional com os meus bichinhos. E eu tava torcendo, velho. E no final, né, como eu falei, esses cérebros de fronteira são fodas. O cara tinha um Suicune e foi o meu Gardevoir, minha Gardevoir contra um Suicune. Eu sem poder, tipo, né, você não escolhe o ataque, e eu torcendo e a Gardevoir vencendo, sabe? Foi muito foda. E no final, o que a gente teve? Teve o grande desafio, né, que na pirâmide de batalha lá, que o cara, ele tem o trio dos Regis, né, o Regice, o Regisseur e o Regirock, e no final ele usa o trio dos pássaros de canto, né, o Moltres, Aptus, Articuno. Recomendo fazer esse desafio? Não, porque é muito, muito doido. Você tem que vencer, sei lá, 40 batalhas para poder disputar com o cérebro de fronteira. E isso é foda. O jogo rouba pra caralho. Sabe, não sei se você lembra daquele ataque, Hondrill, o famoso, né, pro inglês e português, Hondrill. Que é um ataque... Que você tem, sei lá, quem usa é o Raidon. Uhum. Cara, qual é aquele Pokémon que é tipo um besouro foda? Heracross, né? Uhum. Cara, esse ataque acho que tem 30% de chance de acertar, uma coisa assim. Só que a máquina sempre vai dar 100%. Sempre, sempre, sempre dá 100%. E esse ataque é One Hit KO, né? Então, acontece esse tipo de coisa, né? Da máquina roubar. Sabe, os caras têm umas mãos de muito roubadas, tipo, Latias, você vai pegando treinadores assim que tem mãos super roubadas, parecendo o Tobias no Pokémon, que tinha um Darkrai, tinha uns Pokémon foda. Aí eu tive que meio que adaptar as estratégias, né, que era escolher o Metagross, que além de ser um Pokémon forte, tem acesso ao Explosion, né? Então, por exemplo, quando aparecia um Heracross, um Pokémon que tinha esse ataque, que eu sabia que a máquina ia roubar, o que eu fazia? Eu me explodia, aí eu matava o cara, tá ligado? Aí eu fiz o meu trio com o Heracross, a Gardevoir e o Swampert, que é o melhor inicial. Apesar de gostar do Sceptile, o Sceptile pra mim é muito foda, mas pra região, né, a melhor escolha é o Mudkip, né, que virou Swampert. Uhum. E demorou, mas eu consegui, depois de muito tempo, os símbolos, né, que você tem a primeira rodada, que você pega os símbolos de prata, e a última rodada, que você pega os símbolos de ouro, né, demora pra caralho. Como eu falei do anime, né, que não foi motivado pelo anime, que eu voltei a jogar e fazer os desafios, acabou, cara, que no anime tá numa temporada muito foda. A última vez que eu tava aqui no Japão, a gente tava chorando, né, a perda da liga. O Ash tinha perdido pro Alan, né, na liga Pokémon. A gente tinha aquele Ash Greninja lá, foda. E todo mundo tava achando que o menino Ash ia vencer a sua primeira liga naquela temporada, na temporada de Kalos, que é a região inspirada na França. E... agora, o que a gente tem no anime de Pokémon? Agora eu tô bem viciadinho, né? Nós temos um campeonato mundial, né? Um campeonato mundial, né? Campeonato da coroação mundial. E o maneiro desse campeonato é que é inspirado nos últimos jogos, né? O Sword and Shield. Uhum. Não sei se você chegou a ver a história, mas a gente tem um cara muito foda que é o Leon, né? Que ele é tipo campeão, uhum, nunca perdeu, o cara é foda, blá blá blá, né? Sim, e o anime fez um... O cara é irmão do seu rival, isso, exato. E o anime fez esse torneio. E o mais foda é que você tem um torneio gigante onde o Ash foi subindo e tendo que batalhar com vários treinadores conhecidos, né? Então, até chegar na parte final do campeonato. E, resumindo, né, a parte final desse campeonato, nós temos os oito mestres, né, mestres Pokémon. A gente tem quem? O Leon, né, que é esse cara que chegou nos últimos jogos, que ele é tido como fodão, ele nunca perdeu, ele é o atual campeão, né, o atual monarca da parada lá. Essa região é inspirada na Inglaterra. Sim. Dos últimos jogos, né? A gente tem a Cynthia, que é a treinadora mais fora de todos os tempos. A Cynthia é foda. É engraçado que... Por que que eu falo isso? Porque eu zerei o Platinum faz pouco tempo, né? Eu tinha o nariz virado para as outras regiões. E Sinnoh, que é a região que a Cynthia é campeã, se tornou uma das regiões prediletas assim, no meu coração. Sinnoh é inspirado na região de Hokkaido, né, que é o norte do Japão. As primeiras regiões foram inspiradas em áreas do Japão, né? E a Cynthia, ela é foda porque ela é uma treinadora que vira meme, porque ela tinha um time muito foda, muito bem trabalhado, né? Não era aquela coisa de só você batalhar para vencer, você tem uma estratégia. E eu acho que, não sei se você chegou a jogar essa região. O Diamante, Pérola e Platino são a única geração até hoje que eu não joguei nada. Eu não cheguei a terminar o do Havaí, o Alola. Alola eu não terminei. Eu comecei, mas eu não terminei. Mas o... mas o Platino, ele saiu justamente no momento que era tipo... Eu joguei a terceira geração, o Esmeralda, no emulador de GBA. Só que aí quando eu fui ter o meu 3DS, já tava saindo o Black and White. E aí eu peguei o Black and White. De uma vez aí eu acabei pulando essa geração. Então, eu não gosto muito dos pokémons dessa geração, de forma geral. Quando eu vou ver a lista, tipo, porra, quais pokémons dessa geração eu gosto? É tipo... Do Black and White ou não, da geração de Sinnoh? De Sinnoh. Eu não gosto de nenhum dos iniciais dessa geração. Porque é o... Mas da fase, das fases, todas as fases? Todas as fases. Tipo... Eu não gosto da tartaruga de grama, eu não gosto do pinguim de gelo e nem do macaco de fogo. Eu acho os três super caídos. Eu não gosto nem de alga, nem do Palka. Eu acho que é isso. Ah, o Palka, né? Os lendários. Giratina. Giratina, é isso. O lendário fantasma do terceiro jogo, ele é legal. E aí eu sei que a história tem uns lances de viagem no tempo. É essa temporada que tem o Arceus, que é o deus dos pokémons, é toda a coisa. E aí eu não peguei nenhuma. Então eu sei por alto a coisa, que tipo, nessa geração foi a geração que teve o deus dos pokémons, que é um conceito estranho de se parar pra pensar. E aí eu sei que um deles é o tempo e o outro é o espaço, só que eu não sei qual é qual. Isso mesmo. Mas mesmo não jogando, você tipo, conhecia a figura da Cynthia ou não? Eu joguei aqui uma imagem. Eu procurei no Google dela, assim, eu sim, eu já vi essa... Bem gótica. Eu já vi ela e o Pokémon, que é o jacaré bípede dela. Ah, o Garchomp. É, o Garchomp. Sei. E ela é a primeira campeã mulher. E foi, tipo, é a mais foda. Na minha experiência de jogar Pokémon, né? Tipo, eles fizeram a primeira campeã mulher, que é foda. E nesse jogo, né... Nessa geração, eu consigo enxergar uma inteligência artificial mais trabalhada. Então, você tem treinadores ali com estratégias bem montadas. Principalmente a Cynthia, né? Você tem um time que trabalha em torno ali do Garchomp. E uma coisa interessante é que a Cynthia, durante o desafio, ela meio que se adequa, né, de acordo com a situação. Então você vai ter... Ela tira Pokémon, ela coloca no campo, ela faz os movimentos, né? Não é só tipo assim, joga um Pokémon. Cê, até a morte, troca o Pokémon. Não, você tem mudança e tal. E ela é muito, muito roubada, né? E ela faz parte desse campeonato dos mestres. O Steven, né, que é o campeão da região de Hoenn, né, região que eu mais gosto. O Lance, pra galera mais antiga, né, que o Lance é o seguinte, o Lance, nos primeiros jogos, o campeão é o seu rival, né? O Lance, ele é o último membro da Elite 4, né? Relembrando, nós temos o Bruno, a Agatha, a Lorelai e o Lance, né? Mas na segunda geração, o Lance, ele é campeão de Johto, né? Então, ele era um cara que era Elite 4 em Kanto e virou um campeão de uma região, na região de Johto, né? Quem mais nós temos aqui? Ele é a Dayanta, né? Adianta, a Dayanta, que é campeã de Kalos, então a segunda campeã mulher. Não foi um desafio muito foda, não, né? Kalos, primeira parte ali, né, do... Primeiro, não, primeiro jogo Pokémon 3D, se não me engano. Isso, o XY, isso. O Alan, né, que acabou ganhando a Liga Kalos em cima do nosso menino Ash, né, que é a nossa decepção. Cara, ele é forte, tá? A Iris, que era chata pra caralho, né, no anime, mas ela virou campeã da região de Unova, região que eu não joguei, né, não joguei, eu tenho que jogar Black and White, tem Black and White 2. E o último participante desse torneio é o Ash, né, que foi o primeiro campeão da liga, como o Rodrigo acabou de falar, a liga do Havaí, a liga Alola, né? Então, assim, foi uma liga que o Ash, primeira liga, né, que o Ash vence, foi uma coisa meio porque não tinha uma liga Pokémon estabelecida, então era uma região, tipo, tem aquele gostinho de filler, né, tipo, porra, não tinha ginásio, eram as paradas de, tipo, de desafio. E a liga foi montada assim, tipo, vamos fazer uma liga, sabe? Não era uma parada tradicional. E o Ash foi o primeiro campeão dessa região. Então, agora como é que a gente está, né, no anime? O Ash venceu o Steven e chegou na semifinal, junto com a Cynthia, né? E do outro lado a gente teve a vitória da Yanta sobre o Lance, né? Porque o Lance, ele usa monotype, né? Só o dragão. E a Dayanta tinha tipo fada, e o tipo fada agora tá super efetivo contra os dragões. Aí o Lance tomou uma porradinha foda dela. E o Alan perdeu pro Leon, né? Então, de um lado a gente tem Leon e Dayanta, e do outro lado Cynthia e Ash. O Leon passou pela Dayanta fácil, tranquilo, porque ele é fodão. Então, tem essa construção dessa imagem dele como fodão, o boladão. E é diferente da Cynthia, né? Que a Cynthia, ela tem toda uma bagagem pra falar, tipo, ela é fodona. O Leon, pô, ele apareceu no último jogo, falaram que ele era fodão, e beleza, ele é fodão. A Cynthia não, a Cynthia, a gente tem toda uma construção, né, da justificativa por que ela é foda. O que a gente teve, cara? A gente teve o final do anime do Pokémon, na minha concepção. Por quê? O Ash... Pra mim, acabou, Rodrigo. Se ele tá na final, né, desse campeonato dos mestres. Primeiro, por que já acabou? Porque ele tá no nível mestre, né? Tanto é que ele está no final dos campeonatos dos mestres. Cara, ele venceu a Cynthia, velho. Ele venceu a Cynthia. Eu fiquei tão imerso nesse lance do Pokémon Platinum e tal, e da Cynthia, que eu tava torcendo pra Cynthia. Assim, no coração tava o Ash, mas a Cynthia também, sabe? Se ela ganhasse, eu falava, foda-se, a Cynthia é foda, ela usa preto, ela tem uma musiquinha foda e ela tem estilo. Se ela ganhar, tá tranquilo. Mas o Ash conseguiu vencer a Cynthia, velho. A treinadora mais forte, a treinadora mais foda do mundo. E ele tá na final agora contra o Leon, né? E agora o que acontecer, vai acontecer, e foda-se. Se ele perder pro Leon, não tô nem aí, porque pra mim o mais forte da parada aqui sempre será assim, tipo, fodona. Mas se ele vencer, ele vai ser o mestre dos mestres, né? Mas como eu sei como funciona o anime, acho que ele provavelmente vai perder essa final pro Leon. Provavelmente. Fadada derrota. Tá fadada derrota. Mas Rodrigo, ele venceu a fucking Cynthia. A Cynthia. Não é que a Cynthia usou ataques fortes. Tipo, a Cynthia usou. Tu conhece aquele ataque Destiny Bond? Ela usou, velho. Tipo, eu acho que crente que ia vencer e tal, uma parada lá. Ela usou Destiny Bond, aí tipo, Bond of Bonds. Aí o Pokémon dela morreu e levou o Pikachu também, tá ligado? Tipo, se fudeu. Mas se ele vencer, eu vou ficar muito feliz, né, porra? E uma coisa engraçada é que, tipo, Pokémon, cara, é uma coisa que... Ah, Pokémon é pra criança, assim, mas falam, né? Só que, cara, pro Ocidente, não é só isso, sabe? No Japão tem esse lance, né? Muito produto, né? Biscoitinhos, aquela lá, Pokémon e tal. Mas, cara, é Pokémon é uma parada muito, muito marcante, velho. É uma parada muito... Mexe com as pessoas, sabe? Ah, não, quem sim. Viveu essa geração e tal, né? É uma coisa que marca bastante e agora a gente vai ter o próximo jogo que eu já tô com o nariz bem torcido. Não sei você, porque tem os lendários que viram motoca. Não sei se você viu essa porra. Não, sim, a gente é até conversou disso no último podcast, que tem o lendário do Scarlet. Ele tem uma roda no peito, só que ele não usa a roda, ele usa as patas. Ele anda, tá ligado? É meio engraçado, meio cruel, de uma perspectiva... evolucionária, quando você para pra pensar. Ou cruel da perspectiva do Arceus, eu não sei exatamente como funciona a questão criacionista ou a teoria da evolução no mundo de Pokémon, mas... Assim, o fato de ser inspirado na Espanha... Espanha e Portugal, parece que ali é uma pegada Península Ibérica, é a parte mais interessante pra mim, de forma geral. Eu ainda tô curioso pra ver a evolução dos iniciais. Saiu hoje, você viu o Wiglet? Eu vi, ele é branco, né? Mas ele não sei se ele tem ligação com o nosso Diglett. Deve ter, né? Pelo nome. É ele é uma coisa muito esquisita. Uma lombriga. Uma lombriga saindo do chão. Eu vi algumas pessoas comparando ele com o... Aquele dragão que vira o Dragonite. É o... Dratini. Tem o Dratini, o Dragonair e o Dragonite. Porque ele tem essa coisa de ser meio que só uma cobrinha. Então eu não sei. A questão é que eu tô nesse vai ou não vai do meu switch de desbloqueio ele não desbloqueio. Então eu tenho que tomar a decisão até maio, que é quando vai sair o Zelda. E aí eu vou ter que ver se eu vou comprar se eu vou destravar mesmo o Switch e 100% nessa, ou se eu vou eventualmente atualizar ele e comprar o Zelda oficial, mas o Zelda é 100% a prioridade no momento pro Switch. Sei lá, Pokémon pra mim tem uma capacidade de ser um jogo sempre muito reconfortante, no sentido de que, principalmente eu que nunca faço nada do que tem de late game, que é tipo, eu só quero aqui vencer a liga e ver crédito e fechou. Então acaba que, principalmente depois que eles introduziram, acho que no XY, o XP Share logo no começo, ele se tornou um jogo muito tranquilo, um jogo que você só vai e você termina sem ter que se esforçar muito. Então eu acho que é de boa. Então seria uma coisa tipo, sei lá, se eu destravasse o Switch, eu provavelmente jogaria ele por uma semana e ficaria tipo, legal, divertidinho. Vi uns bichinhos novos, enfrentei uns ginásios esquisitos, vi a interpretação estranha deles da Espanha. Vi como que o gato maconha se torna e segue a vida. Que foi mais ou menos o que eu fiz com o Sword and Shield, sabe? Tipo, eu comprei ele, eu fiquei tempo sem encostar nele, até que eventualmente sentei e joguei ele do começo ao fim. Tipo, foi uma experiência agradável. Por 5 minutos eu penso, porra, e se eu pegar todos os pokémons? E aí é uma coisa que todo jogo tem, que é um poder mágico. Passou o crédito, minha vontade de encostar no jogo depois é tão pequena, tipo, na vi os créditos, tá bom. Aí eu até joguei o primeiro DLC do Sword and Shield. Aí o segundo DLC ele já era mais multiplayer, participar de um monte de raid, não sei o que. Tipo, não vai dar. Mas o primeiro DLC ele é legal, porque você vai pra uma ilha que ela é toda estilo aquela parte aberta do que eu esqueci o nome agora, da Wild Zone. A ilha toda do DLC ela é assim, então você Você pode andar com o seu Pokémon, você ganha um ursinho lendário e você tem que fazer uns desafios, e aí você tem... Ele tem toda uma temática de ser uma ilha que você vai pra aprender Kung Fu, quer dizer, não Kung Fu, mas uma arte marcial, e aí tem esse ursinho, e aí tem duas torres, e aí se você for uma torre ele evolui pro modo de ataque, outra torre ele evolui pro modo de defesa. Então, de novo, tudo isso muito divertido, sabe? Tipo, ele não é um jogo que... que eu preciso prestar tanta atenção, sabe? Tipo, eu gosto muito de jogar Pokémon ouvindo podcast, porque, tipo, eu não podia me importar menos com a história do que tá acontecendo aqui, sabe? Eu não sei o que esses vilões querem agora, mas vai ser um plano idiota de sempre, e aí vai ter alguma coisa envolvendo os lendários que vai ser meio idiota também, então foda-se. Então, é um jogo que pra mim é sempre um RPG bem levinho pra eu jogar antes de dormir, ou pra eu jogar enquanto eu escuto um podcast. Então, por exemplo, nunca fiz isso que você fez da Batalha da Fronteira, é uma coisa que eu sabia que existia, mas já venci aqui a Elite, já venci o campeão, tá bom, eu não preciso de mais reconhecimento, já tem todo o reconhecimento que eu quero. Isso aqui tá bom pra mim, sabe? Eu não sou um homem ambicioso, eu não preciso ser o campeão da Batalha da Fronteira, eu posso ser só o campeão deles dos quatro, tá tranquilo. Já tá bom, né? Tá bom, tu já fez Pokédex já? Nunca completei uma Pokédex na minha vida. Eu completei só de platino. É fácil, não é tão difícil. Então, sei lá, é uma coisa tipo. Eu gosto bastante de Pokémon. É uma coisa que, de novo, eu jogaria se eu tivesse o Switch destravado de graça. Eu não pagaria R$350 num Pokémon hoje em dia. Tá foda, porque o dinheiro tá foda, mané. Mas. Então, é legal. Eu ainda gosto bastante de Pokémon. Eu ainda fico curioso, eu ainda gosto de quando saem imagens. Eu tava pensando aqui. O quão popular é o Ash barra Satoshi? É Satoshi, não é? Em japonês. É, Satoshi. Satoshi. O quão popular ele é aí? Porque você tava falando dessas coisas, tipo, tá tendo agora o campeonato dos campeonatos, com os campeões e os campeões. Quais as chances do Ash vencer isso e o anime aposentar ele? E aí pro anime do Scarlet e Violet eles trazem alguém novo? Cara, então, é aquele lance, né? O anime de Pokémon é Satoshi e Pikachu, né? Pikachu. Uhum. Não tem como você começar uma nova temporada com outro protagonista e tal. É aquela coisa que faz parte do pacote, né? Então, o que eu acho que eles estão fazendo? É meio que esse lance do começo do Pokémon, tá na musiquinha, tá no que o Ash falou, de ser um mestre Pokémon, isso não vai delimitar um final. Uhum. Aí eu acho que, se ele vencer, o que vai ser agora? Vai ser a exploração de outras áreas e tal. E eu acho que eles deviam ter tomado essa atitude há muito tempo, né? O que é ser um mestre Pokémon, né? O que é ser um mestre Pokémon? Pode ser ganhar a liga? Pode ser, tipo, capturar todos os Pokémon? Tá? Tipo, mas de jeito algum, cara, vai aposentar ele, né? Uhum. Tipo, é muito forte, Rodrigo, é forte demais. Pra tu ter noção, eu saí... Eu e o Misaki, a gente saiu pra fazer comprar roupa anteontem. A gente deu uma olhada. Vai chegar o inverno, né? Graças a Deus. Vai chegar o inverno aqui. Cara, tinha um kit de moletom do Pokémon. Sabe, tipo, do Pokémon Go, que tem tipo. Tem tipo. Ai, tipo. Não é clã. É tipo. Ah, é facção. Uhum, tipo, tinha isso. Uhum. Tinha. Bagulho pra adulto, bagulho pra criança. Você vai no mercado. Porra. Muito produto Pokémon. Comercial. Tem um comercial muito legal que é do Poképan, né? Do pão do Pokémon. Que esse Poképan tem figurinha, assim. Uma figurinha bonitinha. Aí mostra, tipo, o filho pegando, sei lá, a figurinha do Scorbunny, né? Que é aquele coelhinho, uhum, né? Da nova geração. Aí ficando mal feliz e grudando na parede, a parede cheia de figurinha de Pokémon. Aí o pai consegue tirar um Mew, né? Tipo, pô, pai, o Mew, antigo, velhão, né? Uhum. Ah, o Mew! Então, assim, mexe com todo mundo, velho. Pokémon é uma parada que... Ah, não. Que realmente mexe com todo mundo. Eu não acho que Pokémon vai parar nunca. Se qualquer coisa, eu acho que Pokémon deveria talvez dar uma folga, sabe? Tipo, esse ano teve já o Arceus e agora no final do ano vai ter o Scarlet e o Violet. Às vezes eu acho que a Game Freak devia dar uma pausa e tirar um ou dois anos pra tentar iterar melhor o jogo e mudar um pouco as coisas. Porque, sabe, eu vejo Pokémon muito como essa coisa, tipo, é um comfort food, sabe? Tipo, eu não vou pra Pokémon esperando uma grande mudança no establishment de RPG de turno. Mas, sei lá, às vezes eu acho que eles podiam tirar uma pausa do mesmo jeito que, sei lá, eu acho que Assassin's Creed devia tirar uma pausa de vez em quando. Jogo de esporte em geral, eu é um pouco diferente, porque pra mim, principalmente porque eu não tenho investimento emocional com esportes, mas sei lá, às vezes eu não acho que você precisava lançar um jogo todo ano. Você podia, principalmente hoje com DLC, você podia fazer tudo isso por DLC de um jeito, e aí só lançar uniforme novo. E aí, quando você tivesse uma grande mudança de mecânica, se você atualizasse a física da bola de um jeito que, tipo, porra, ninguém nunca viu uma física de bola tão boa quanto essa, você não tem a necessidade de você lançar um jogo novo numa caixinha custando $70, mas, de novo, essas merdas vendem, então vai continuar vendendo, vai continuar tendo gente como. Mesma coisa com Pokémon. Pokémon vende pra cacete, no mundo todo. Então, não existe um incentivo fiscal pra Game Freak, pra Nintendo ou pra Pokémon Company pra eles lançarem menos Pokémon por ano. Principalmente se o Violet for um sucesso. Porque o Arceus já foi um sucesso fudido. Se o Violet... Porque Zelda? Eu acho que vendeu mais que Zelda, tenho certeza aqui. Deixa eu ver. Não. Poké Zelda. Sim, Poké Zelda. Sim, o Poké Zelda. E eu vi pessoas falando bem dele, apesar dele ser uma das coisas mais feias que meu olho já se deparou contra, porque essa é outra grande coisa, que é tipo, o Switch, ele tá já pedindo perdão, ele tá dizendo que já deu, porque ele era um hardware já meio ultrapassado pra época dele, quando ele foi lançado. E eu acho a coisa que, tipo, ninguém esperava que o Switch fosse ser o sucesso que ele é. Essa é uma coisa muito louca que... E ele também era meio que uma prova de conceito. A ideia do console híbrido era uma coisa que eu sinto que a própria Nintendo ainda estava tentando. Ainda mais depois de vir do fracasso que foi o Wii U, eu sinto que não dava pra eles terem colocado o maior pé no acelerador possível. Porque se eles tivessem outro fracasso, ia ser ruim pra eles, principalmente considerando que o 3DS acabou, então a parte lucrativa que segurou eles enquanto o Wii U tava sendo um console que quase não... que, tipo, três pessoas comigo sendo uma delas tiveram. Então... então tudo vende muito no Switch. Então Pokémon, que é uma franquia, que já é uma das maiores, se não a maior franquia... multimídia do mundo, vai continuar tendo. Então, e o anime serve muito como uma grande propaganda, uma propaganda bastante divertida até, dos jogos. Sabe, tipo, muito antes de eu ter um Game Boy Advance, muito antes de eu ter um computador que rodava emulador, eu assistia o anime. Eu falei aqui que a primeira vez que eu parei pra pensar que, tipo, o único motivo pra eles falarem os próprios nomes no anime, ao invés de eles terem barulho de animais, é brand recognition. É tipo, você vai saber qual que é o seu Pokémon favorito, porque a única coisa que ele fala é repetir o próprio nome. De um jeito que... de um jeito que eu acho que fez um efeito que não é necessariamente o que eles queriam, que é tipo, eu nunca dei nome pros meus Pokémons até relativamente recente. Até... quando, sei lá, até o XY, foi no XY que eu comecei a pôr nome nos meus Pokémons. Antes eu só deixava o nome normal, porque era tipo, o nome que eles falam no desenho. É o nome que o Ash chama os Pokémons deles, sabe? Tipo, pelo nome deles. Só depois disso que eu, tipo, vou colocar nome de amigo meu, e vou colocar dar esses apelidos, e eu vou pegar um Metapod e chamar ele de Piru, porque eu tenho 13 anos no fundo do meu coração. Então, Então tem dessas coisas. Mas o que eu acho que seria interessante seria talvez eles aposentarem o Ash ou colocarem o Ash como uma figura... Sabe, finalmente dá pro Ash a capacidade de envelhecer e ele se tornar talvez um mentor. Sabe, de uma coisa que eu sinto que os jogos já fizeram isso um pouco com o Red, que eu sei que já no segundo, na segunda geração você enfrenta o Red como o campeão. É quando você termina Kanto que ele é o campeão, ou já em Johto que ele é o campeão? É, então, o primeiro e o segundo jogo, o primeiro e o segundo jogo de Pokémon, né, as gerações, elas são meio que interligadas. Uhum. Tanto é que é a região de Kanto e Johto, que seria tipo a região que fica Kyoto e Tóquio. E o plot twist é que no final do segundo jogo você se enfrenta, tá ligado? Porque você, caralho, como assim? E você, né, no primeiro jogo você vira o campeão fodão, aí chega no segundo jogo, protagonista novo, bababá, você faz o mesmo caminho, vence, liga, com um adendo que você tem que voltar na região que você jogou no primeiro jogo. Sim. Então, nossa, que legal revisitar isso aqui. Nossa, acabou o desafio? Não, o desafio é você vencer você mesmo. Cara, é foda, exatamente, muito foda. É, então, eu acho que essa coisa que eles podiam fazer com o Ash, principalmente se ele for o campeão dos campeões, o maior treinador que jamais foi, e ele tipo, ah, não, e aqui eu vou enfrentar o primeiro treinador dessa região, porque... então, sabe, isso soa meio... Isso sempre soou meio estranho, sabe? Tipo, ah, e acaba sendo um motivo que o Ash sempre tem que largar os Pokémon dele e chutar eles pra fora, porque, tipo, ah, eu vou chegar aqui com o meu Charizard, que é o Pokémon mais forte que já existiu no planeta desse anime, e eu vou só pôr fogo e queimar a terra de cada região nova pra ser o treinador. É basicamente isso. Então é uma coisa que eu... E, de novo, essa é a perspectiva de um velho. Sabe, eu também tô quase nos meus 30. Então, pra mim seria legal ver o Ash envelhecer e ter essa posição de destaque como um como a, sabe, fazer uma coisa que remete ao primeiro episódio de Pokémon, que é o Ash assistindo o torneio, e aí é o protagonista novo assistindo justamente a batalha do Ash contra o carinha lá com o Charizard dele. E aí é o protagonista sonhando quando ele vai ter o primeiro Pokémon dele. Ele pega o gato da maconha, vai ser toda a coisa do gato da maconha. Então, e aí, sabe, tipo, aí depois você vê no final da temporada um Ash como o grande rival, e aí esse protagonista novo tá fadado a perder pra sempre também, porque ele precisa ser o protagonista de 10 anos pelos próximos 30. Então eu acho que seria interessante, principalmente se eles estão fazendo esse torneio novo que eles pegam os campeões de todas as regiões e juntam, eu acho que seria uma ideia legal eles darem um descanso pro Ash, darem umas férias pro Ash e pro Pikachu. E sabe, coloca um time skip e aí a gente vê o Ash e o Gary adultos, que louco, sabe, essa coisa. Aí no plot twist você vê que o Pikachu decidiu evoluir, ele é um Raichu, e aí as massas vão destruir a Toei, e é uma loucura, tem guerra civil no Japão porque evoluíram o Pikachu. Exatamente, tá maluco, você é doido, mas é uma opção, né? Nossa... a gente já falou aqui de Game of Thrones. Eu tava pensando realmente esses dias se a gente já conversou de Game of Thrones no podcast. Cara, eu acho que não. Será? A gente começou em 2016 o programa. Quando que terminou o Game of Thrones? Essa é uma boa pergunta. Game of Thrones terminou em 2019. Cara, será que... Mas eu nunca sei que se durante o período que a gente tava gravando, tava passando... Nossa, não sei, então é possível que a gente não... Eu não sei, eu real teria que olhar na descrição de cada um dos 25 episódios pra conferir. Não fiz isso, obviamente, porque eu sou preguiçoso. Mas, Game of Thrones meio que tá de volta. Com A Casa do Dragão, que é um prequel. Que se passa 200 anos antes... O prequel começa 200 anos antes de Game of Thrones. E ele tá tratando do que foi conhecido como a Dança dos Dragões, que é uma guerra civil entre os Targaryens pra ver quem ia suceder o Viserys I como a coroa e quem se senta no trono de ferro. A disputa é dada porque ele inicialmente não tem filhos homens, então ele nomeia a filha mais velha dele, a Rhaenyra, como a herdeira dele. E aí, isso é baseado em uma guerra civil que teve na Inglaterra, se eu não me engano, no século XII, que eu esqueci o nome agora da guerra, mas que é justamente um rei da Inglaterra, ele nomeou a filha mulher como herdeira. Ele fez os lordes feudais dele jurarem lealdade a ela 4 vezes. Caralho. E aí, quando ele morreu, apareceu um primo de segundo grau, alguma coisa assim, e falou: "Ô, eu sou homem se eu fosse rei." E uma quantidade enorme dos nobres falou: "Tipo, você tem uma piroca, eu acho que você pode ser rei. Melhor que a mulher." E aí teve uma guerra civil na Inglaterra por causa disso. É mais ou menos esse o conflito que tá levando que leva a Dança dos Dragões, a ideia de que uma mulher nunca se sentou no Trono de Ferro. Tá na primeira temporada, até agora tem 6 episódios. Continua saindo domingo às 10 horas da noite. Eu comecei a assinar o HBO Max só pra eu finalmente poder assistir junto com todo mundo, porque eu assisti Game of Thrones inteiro na base do Torrent, então eu sempre tinha que esperar o episódio passar pro Torrent sair e eu poder baixar e eu poder assistir. Então agora eu posso finalmente ver junto com todo mundo. E aí a coisa que eu tenho feito é, quando dá 9 horas do domingo, eu assisto o episódio da semana passada e aí eu já engato direto no episódio novo. E tem sido uma experiência bem legal. No nível que eu voltei a rever Game of Thrones, eu tô na quinta temporada de Game of Thrones. A quinta temporada de Game of Thrones é quando tudo começa a dar errado. É muito triste. É muito triste ver as coisas que, tipo, o plot de Dorne, porra, isso vai ser uma merda. Porra, o plot do Alto Pardal e tudo. Caralho, a Sansa é muito burra, cara. Tudo isso é muito. Sabe, é tipo, Jon Snow é um bosta desde sempre, o Kit Harington é um péssimo ator, a gente devia ter percebido isso antes, e ainda assim vai ter uma série dele, quem comeu bosta pra ter uma ideia dessa de ter uma série do Jon Snow indo pro norte da muralha procurar o Drogon, que ideia boa, porque eles estão com várias ideias de séries, deixa eu ver se eu consigo lembrar, tem uma que chama Mil Navios, que vai contar a história da princesa Niméria. Princesa Niméria é uma princesa de Essos, que ela, com esses... Eu não sei porquê, eu não conheço muito bem a história dela, mas com esses mil ou 10 mil, não lembro agora. Eu acho que é a Thousand Ships. Ela viaja de Essos pra Westeros, uhum. E aí quando ela chega em Westeros, ela queima os navios e fala pro povo dela que eles nunca mais... São 10,000 ships. Que eles nunca mais vão fugir. E aí vai ter uma série supostamente sobre a... Todas essas séries estão em processo de pré-produção. Uhum. Aí tem a série que chama... Eu acho que chama só Snow, que é justamente essa série do Jon Snow. Sério que o nome é Snow? E... Meu Deus. Uhum. Criatividade. Que a ideia é o Kit Harrison indo pro norte da muralha atrás do Drogon. De novo, o agente do Kit Harrison é provavelmente uma das pessoas mais inteligentes de Hollywood, porque ele vai ganhar uma quantidade enorme de dinheiro, enquanto o Kit Harrison vai ter que ir pra Islândia gravar num frio fudido todos os dias pra fazer a série, enquanto ele é um ator meio medíocre. Tem também uma que é a Cobra do Mar. Serpente do Mar. Serpente do Mar, ele é o Corlys Velaryon, que ele é um dos personagens que tá agora na Casa do Dragão. Eles escolheram fazer a Casa Velaryon A única casa que é eles tentando na série resolver um problema da série original, que é fazer uma família de Westeros de personagens negros. E aí a história do Corys é que ele é o... Deixa eu mandar uma foto dele. Ele é o único homem que navegou por todos os continentes de Westeros. Alguma coisa assim. E aí a série seria... seria um prequel contando das viagens dele, o que eu acho interessante. E tem... mais uma série que é a do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é baseado nos três contos que viraram o livro, que é justamente o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o Sir Duncan e o Egg, que é o escudeiro dele, que eles passam, sei lá, umas duas ou três gerações antes de Game of Thrones. Mas tudo isso vai saber o que está acontecendo. A Warner parece que está pegando fogo. Ninguém sabe o que está fazendo com a Warner e com a HBO, então vai saber se qualquer dessas coisas vai pra frente. Mas a Casa dos Dragões, ela foi um... tá sendo um sucesso, pelo menos de espectadores. O primeiro episódio, ele bateu o recorde de primeiro episódio de série. Eu acho que ele teve 25 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Que é mais que a primeira temporada de Game of Thrones, eu acho que o primeiro episódio teve 10. E aí o episódio mais visto, que foi, eu acho que o último, ou o primeiro da última temporada, tinha 44 milhões. Então assim, ele obviamente não chegou com tudo que a última temporada de Game of Thrones tinha, porque tinha toda a expectativa de eles estão terminando a série, e os livros não terminaram, então a gente vai ver como que essa história vai terminar. Eu não acho que se o Martin chegar a escrever esses livros, ele vai terminar que nem a série terminou, até porque ele viu que a série foi um fracasso foda de recepção de público, então ele provavelmente vai mudar o que a galera não gostou. Mas foi um sucesso maior do que eles estavam esperando, tanto que já foi renovada para uma segunda temporada. E existe a possibilidade da série se tornar sobre outras coisas relacionadas à família Targaryen. Porque a guerra da... A guerra da Dança dos Dragões, ela... acontece por volta de 130 depois da conquista de Aegon. Então tem esses 130 anos da conquista do Aegon. A própria conquista do Aegon pode ser uma série interessante. Por que acontece? Pera, calma, respira. A série tá se baseando no livro que chama Fogo e Sangue, que era um livro que eu não sabia que existia. Ele foi lançado em 2018. Que ele é um livro de história que existe dentro do mundo de Game of Thrones, sabe? Tipo, no começo do livro fala o nome do mestre que tá escrevendo o livro, e ele justamente relata o que acontece desde a... aparentemente dois volumes. Nesse primeiro... eu não sei exatamente quantos volumes, não sei se vai ser um terceiro, mas enfim. Nesse vai da conquista de Aegon, que é quando se marca o começo da contagem de anos em Westeros, até o final da Dança dos Dragões. Aí eu não sei se o segundo livro vai ir de quem vence a guerra até o Rei Louco. Não sei se vai chegar a isso tudo, porque parece muito tempo, mas eu não tenho certeza também agora. Mas foi assim... dá quase com 150 anos pra cada um, mais ou menos, quebrando assim. Então acho que dá pra dar tudo no segundo livro. E aí eu li O Fogo e Sangue. Ele é um livro muito interessante, porque ele é justamente, de novo, diferente dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é um livro de história. Ele realmente é um livro de história, tipo, ele é contado dessa perspectiva de um mestre, depois de que tudo aconteceu. Essa é uma coisa que eu não sei exatamente o quando que esse mestre tá dentro do mundo escrevendo, então eu acho que isso vai delimitar quando que ele vai parar de escrever o segundo livro, porque eu não sei se isso é já no reino dos Baratheons, depois da Revolução do Robert. Eu não sei se isso é antes, se isso é durante o reinado do Rei Louco, que eu não lembro o nome dele agora, porque o nome dos Targaryens é uma loucura. Aquele que queimou geral? Não. É. Sim, que ele queima geral, que ele queima o pai e o irmão do Ned, que eventualmente o Jaime mata ele. Então, não sei como vai ser o segundo livro, mas é muito interessante, principalmente, eu vi muitas pessoas não gostando do livro justamente porque ele é um livro de história. É muito engraçado pra mim como alguém formado em história, tipo, porra, quem dera historiadores escrevessem que nem o Martin. Mas... E é muito interessante, essa série ela tá saindo agora junto com a série do Senhor dos Anéis, porque são dois tipos de fantasia muito diferentes, e enquanto você consegue ver, lendo Senhor dos Anéis, a paixão do Tolkien por linguística e por mitologia, é muito interessante ver no Martin o como que ele entende fundamentalmente história e história medieval, sabe? Eu leio bastante fantasia. É o que eu leio primariamente. Eu me considero uma pessoa que lê de uma quantidade boa para um pouco acima da média, mais ou menos. E eu nunca encontrei um escritor de história, quer dizer, um escritor de fantasia que estivesse tão preocupado na história material, uhum, e como que as coisas mudam em historiografia e na relação de suzerania e vassalagem que existia na nossa época medieval e que existe em Westeros, de um jeito que é do tipo, ah, existe um trabalho de tentar fazer uma coisa verossímil em relação ao que foi a nossa época medieval, de um jeito que eu não sinto que existe em outras séries de fantasia. Que eu não acho que existe nem em Tolkien, sabe? Tipo, Tolkien tem um tipo de criação de mundo muito mitológica, sabe? Quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, ele escreveu O Senhor dos Anéis querendo criar uma mitologia pra Inglaterra que ele achava que não existia. Que ele olhava, sei lá, pra mitologia grega, olhava pra mitologia nórdica e falava, tipo, ah, a Inglaterra não tem uma história tão rica quanto esses povos. E aí eu quero escrever o que seria supostamente essa história. Por isso que a Terra-média é a Terra-média, porque ela é a terra que se passa no meio, antes da terra atual, mas depois da criação lá do mundo. A ideia do livro vermelho, que foi escrito pelo Bilbo, e eventualmente o Frodo continua a história e termina sendo escrito pelo Sam, depois que o Frodo vai para a Terra dos Mortais, e que supostamente o Tolkien teria achado esse livro, e ele que traduziu o livro, e essa é a história... essa é a frame narrative do Senhor dos Anéis. E enquanto Senhor dos Anéis tem essa coisa de ser muito, muito mitológico e muito poético, o Tolkien gostava muito de linguística, então ele traduziu um monte de poema do inglês antigo. O Martin tem essa coisa de, tipo, ah, de entender história, sabe? Tipo, ler esse livro de história escrito por ele, sabe? Tem um parágrafo que eles falam de uma guerra que tá tendo antes da guerra que tá retratada na série. Tem um cara que é um septão que tava lutando. Porque tem toda coisa, tipo, ah, os Targaryens tem incesto pra cacete, irmão casa com irmãos, essa coisa de sempre. E aí a fé do Sete não gosta disso, acha que é pecado. E aí uma galera. E aí entra a origem da fé militante que a gente vê na série. Tanto que eu vi o episódio que a Cersei encontra com o Alto Pardal ontem. E aí ele fala que tem centenas de anos que a fé militante não existe, que ela foi justamente desfeita porque eles perderam a guerra para os dragões. E aí tem um septão que ele ainda está lutando contra o... Eu acho que ele nem é oficialmente um septão, eu acho que ele é tão padre quanto o padre que está concorrendo à presidência do Brasil é padre, que não é nada. Mas ele tinha essa coisa de participar da fé militante, mas ele era... Os rumores de que ele era um homem muito fértil, porque ele transava com muitas mulheres e as mulheres acabavam grávidas depois de transar com ele. Tanto que. E de novo, a coisa de ser um livro de história é tudo tipo, ah, existem relatos disso, há rumores disso, existem fontes que nos contam X. Então tem supostamente história de lords que não conseguiam engravidar a mulheres que levavam as esposas pra terem uma noite com o padre que eu esqueci, o septão que eu esqueci o nome agora. Uhum. E aí o símbolo dele virou justamente um pinto, e aí tinha uma estátua do pinto, e aí tem essa pequena anedota do livro que eu acho muito engraçado, que as pessoas passavam a mão na corrente de pinto dele, porque se dizia que passar a mão na corrente dele aumentava a sua fertilidade, a sua virilidade. Então, esse tipo de idiosincrasia que você encontra estudando história e lendo, que é uma coisa que, de novo, não é tão difícil de acreditar hoje em dia, ainda mais numa falsa Idade Média, que eu acho que são esses pequenos sabores que o Martin coloca, que é do tipo, ah, isso daqui realmente faz você acreditar nesse mundo por causa desses pequenos detalhes, que é do tipo, ah, quem ia parar pra tirar dois ou três parágrafos pra falar desse septão que transa pra caralho e que tinha muitos filhos e que o símbolo dele era piroca e que passar a mão na piroca era um bom presságio pra sua virilidade como um cavaleiro e como um homem do reino. Então, são essas coisas que eu acho muito interessante no Martin e na forma como ele escreve, que eu gostei bastante lendo esse livro, e que é a coisa que, vendo as primeiras temporadas da série, você consegue sentir ali que existe esse senso de história no mundo dele, que eu achava que ele tava de saco cheio. Porque eu não sabia que esse livro, que foi lançado em 2018, que é relativamente recente comparado com A Dança dos Dragões, que é o quinto livro de 2012, eu achei que ele tava real de saco cheio de Westeros, ele cansou. Mas, sabendo que ele escreveu esse livro em 2018 e que ele pretende lançar uma sequência pra ele, e que ele tá trabalhando na casa, no House of the Dragon, na série, ele tá trabalhando junto com showrunners, ele tá mais presente na série, tanto que tem coisas que estão na série que não estão nos livros, que foi uma coisa que ele colocou, sabe? Tem um detalhe: no primeiro episódio da série é contado um segredo muito grande em relação à linhagem dos Targaryens, que é uma coisa que não tá nos livros, que os showrunners falam, não, isso foi uma coisa que o Martin nos disse que acontece no mundo e que ele queria colocar no livro pra passar essa informação pra frente. Então, o que eu sinto agora, de novo, sabendo que ele tá escrevendo, pra mim são provavelmente duas coisas. Primeiro, ele se estabeleceu nesse parâmetro que ele falou, que vão ser 7 livros, e eu acho que talvez ele tenha mais coisa pra escrever do que 7 livros. Então, talvez se esse sexto e se esse sétimo livro saírem, eles vão ser tipo 1.500 páginas cada, porque eu não sei como ele vai fechar tanta história em só 2 livros, me parece pouco. Outra coisa, ele criou muito personagem, e ele criou muita coisa, e ele criou muitos detalhes, e eu acho que é justamente por isso que ele tá escrevendo esses livros que contam a história de Westeros desde lá da conquista de Aegon pra frente, como ele meio que fazendo preparando o terreno e fazendo uma base firme pra ele poder estabelecer, não só pro público lendo, como pra ele, tipo, ah, qual que é a base sólida desse mundo? É isso. Toma aqui os 400 anos de Westeros, que são os 7 reinos, depois que o Aegon conquistou tudo. E aí, depois de preparar esse terreno e, de novo, estabelecer essas coisas, que nem ele estabelece essa profecia que tá no primeiro episódio da série, ele e talvez conseguir escrever o sexto livro. Principalmente porque ele com certeza não esperava que a série fosse ser um sucesso, o sucesso que foi. Eu acho que ninguém esperava. Essa é uma coisa que eu voltei a rever a série, eu tava ouvindo uns podcasts da época com entrevista com o pessoal e, tipo, pessoas que participaram do primeiro episódio, tipo, cara, ninguém tinha ideia de que isso ia ser um fenômeno mundial. Exato. Sabe, tipo, isso ia ser uma série de fantasia e é isso, sabe? Ninguém esperou que fosse ser a maior série do planeta por 5 anos, do jeito que foi. De um jeito que o D&D claramente não estavam preparados pra pegar esse bastão quando eles chegassem no ponto que o Martin não tinha mais material pra eles. Enquanto o Martin também provavelmente não esperava, ele provavelmente foi pego com uma série de ansiedades sobre a quantidade de gente. Porque, sabe, ele tá escrevendo essa merda desde 96. E aí, de repente, em 2011, se torna a maior série do planeta Terra. E você, tipo, quem é essa galera toda que veio parar na minha porta? Eu tô aqui escrevendo meus livros desde antes da maior parte de vocês nascerem. Quem é que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Então, eu tenho gostado bastante da série, voltando aqui. Essa primeira temporada, ela tá com um ritmo muito estranho, porque eles tomaram a decisão curiosa de... Na primeira temporada, eles vão contar 28 anos que levam pra guerra, e aí a guerra civil, de fato, provavelmente vai começar ou no nono episódio, porque Game of Thrones tem essa coisa do nono episódio ser o grande episódio em que as coisas... maiores acontecem, sabe? Tipo, o episódio 9 é o episódio do Ned na primeira temporada, na segunda temporada tem a batalha da Baía Negra, na terceira temporada... O Casamento Vermelho, e aí na quarta temporada é a batalha na Muralha. Então, eu não lembro agora da quinta, nem na sexta, nem na sétima. Eu não lembro agora assim, de cabeça o que acontece no nono episódio de cada temporada, que eu ainda não revi. Mas tem essa coisa do nono episódio ser... não tem nono episódio na sétima e na oitava. Eles só fizeram 8 episódios por temporada. É. Então, por isso. Então, eu não lembro o que acontece na quinta e na sexta temporada no nono episódio, mas tem essa expectativa. E eu acho que é possível que a guerra comece no episódio 9. Tanto que o episódio 6, que foi o que saiu semana passada, ele teve um time jump de 10 anos, que pegou várias pessoas... Eu vi várias pessoas não gostando, porque duas das personagens principais, que é Rhaenyra Targaryen, que é a filha do rei Viserys, e a Alicent, que é a segunda esposa do rei e a atual rainha, trocou a atriz que faz as duas... porque elas eram interpretadas por atrizes, assim, com 20 e poucos. Tipo, a Millie Alcock, que faz a Rhaenyra, eu acho que ela tem 22, e a Emily Carey, que fazia a Alicent, ela tem 19. E aí elas interpretaram as personagens no período que elas tinham de 14 até 18. E aí teve o time jump de 10 anos agora, e é... Emma Darcy e a Olivia Cooke que estão interpretando essas personagens. Aí vários... esses atores mirins trocaram. E aí várias pessoas ficaram meio perdidas, várias pessoas ficaram sem entender exatamente o que é. Eu acho que o casting que eles fizeram desses atores que trocaram é muito bom, sabe? Você olha pro personagem mais novo, pro personagem mais velho, você consegue ver semelhanças de um jeito que é até meio assustador. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu vou sentir muita falta da Millie Alcock. Eu achava ela bastante divertida. Mas a série tá muito boa. A atuação continua sendo um ponto alto. Meu querido Matt Smith finalmente achou uma coisa boa pra fazer depois que ele saiu de Doctor Who. Porque ele tá fazendo mais Morbius e um filme de Exterminador do Futuro que ninguém assistiu. E ele tá ótimo como o Daemon. O Daemon, ele é o irmão mais novo do rei. Antes do Viserys colocar a Rhaenyra como herdeira dele, o Daemon, ele era o herdeiro, porque a ideia seria que, tipo, se o rei não tem filho homem, o trono vai pro irmão mais novo dele, por causa de uns precedentes que são estabelecidos até no prólogo da série. Então ele tem no começo essa pegada meio antagonística, mas será que ele realmente quer o trono? Será que ele... quais são as motivações do Daemon? É difícil de saber. Ele é um personagem muito cabeça quente, ele é muito estourado. No primeiro episódio você vê ele é o chefe da patrulha da cidade, dos Mantos Dourados. E aí tem uma cena pesadíssima dele basicamente entrando no Porto Real e decepando mão de supostos ladrões e castrando supostos estupradores sem nenhum tipo de julgamento. Caralho. Então a série só teve 2 cenas de sexo até agora, o que é... Eu ia perguntar isso. Tá bem... pouco pra Game of Thrones. Mas a coisa é que, de novo, tá nesse ritmo loucura de passagem de tempo. Então, tipo, do primeiro pro segundo episódio se passam, acho que, 6 meses. Do segundo pro terceiro, eu acho que são 3 anos. Aí, do terceiro pro quarto é 1 ano. Do quarto pro quinto não tem passagem de tempo. E aí, do quinto pro sexto tem 10 anos. Do sexto pro sétimo não vai ter nenhuma. Do sétimo pro oitavo... Eu acho que do sétimo pro oitavo... É, do sétimo pro oitavo vai ter uma passagem de 6 a 8 anos. Eu não sei exatamente quando. E aí acaba as passagens de tempo porque a guerra se passa durante um período de 2 anos. Então, como tá nesse ritmo louco, sabe? Tipo, dava pra... E de novo, eu acho que vem um pouco desse ritmo desenfreado. Vem do fato... Da produção tá com um pé atrás depois do final de Game of Thrones, sabe? Você vê nas entrevistas que eles estão, porra, será que o pessoal vai voltar pra série depois do final de Game of Thrones? Eles não sabiam, então eu acho que é por isso que eles não se deram uma temporada de estabelecer esses personagens. E aí você dá o pulo de 10 anos da primeira pra segunda temporada, e aí você tem uma temporada inteira com essas atrizes mirins, entre aspas, porque de novo, 22 e 19 anos, mas... Então tá num ritmo muito frenético, mas a ideia é que seja... Então, por conta de ser esse ritmo meio frenético, acontece que não tem tempo pra essas coisas, sabe? Que é uma das maiores críticas pra série, que é tipo, ah, não, personagens morrem por consequência ou da passagem do tempo, sabe? Tem um Meister que morre entre episódios 5 e 6, justamente porque ele já tava velho e aí ele morre nesses 10 anos, uhum. Porque pessoas morrem com o tempo. E tem personagens importantes que morrem durante a série que você não tem um investimento emocional com eles, porque a série foi nessa velocidade muito rápida, de um jeito que é pro detrimento dela. Mas, de forma geral, eu ainda estou gostando bastante. Eu não acho que ela chega ao ápice do que foi Game of Thrones, que pra mim é a primeira e a terceira temporadas, que são fantásticas, mas... Tá pau a pau ali com, sei lá, a quarta e a segunda, que ainda são muito boas. E aí a quinta temporada é só triste. Eu tô assistindo a quinta temporada agora e eu tô tipo... E tem sido muito legal estar de volta em Westeros. Tem sido muito legal ver esse mundo que eu acho um mundo muito legal. Eu gosto bastante de focar em King's Landing e focar na Fortaleza Vermelha. Eu acho que um dos principais... Que provavelmente vai mudar conforme a guerra for acontecendo, e a guerra for acontecendo em vários frontes diferentes. Como isso agora só está acompanhando o prelúdio da guerra, você meio que só tem o núcleo principal. Então não tem aquela coisa de você ir pipocando de cidade para cidade, continente para continente, e de repente a gente vai ver o que a Daenerys está fazendo em Essos. E aí a gente vai voltar para a muralha, e depois da muralha a gente vai para Corre Rio. Então, não tem tanto disso. De novo, eu acho que conforme a guerra for acontecendo, e a guerra vai acontecer em vários frontes diferentes, você vai ter núcleos diferentes, mas nesse momento ela tá mais focada, tá mais enxuta. E eu tô gostando bastante do que tá acontecendo. É muito curioso, porque, de novo, eu ainda bem que eu li o livro, porque em algum episódio da terceira temporada, o Joffrey conta o que acontece com a Rhaenyra. Ele conta como que ela morre. É uma cena que ele tá mostrando o... Esqueci o nome daquela igreja lá, mas é quando ele tá conhecendo a Margaery, então ele tá nas coisas, ele fala tipo, ah, aqui tá enterrado as cinzas da Daenerys, ela morreu assim, assim, assado durante a guerra, lá, lá, lá, não sei o quê, bababá. E aí é muito curioso, porque, de novo, vendo esse episódio lá em 2014, 2015, quando ele saiu, eu sei lá quem cacete chama Daenerys, um pouco me importa como ela morreu, sabe, tipo... Quem se importa? E aí, assistindo agora, sabendo quem ela é, tipo, ah, que bom que eu li o livro e sabia como ela morria, porque senão eu ia ter tomado um spoiler fudido. Mas é, tem sido bem legal estar de volta em Westeros pra mim. Eu tenho que assistir, só que eu tô sem o HBO Max, porque eu acho que é esse mesmo, é que não tem. Tem alguns serviços de streaming que não tem aqui ainda, tá ligado? Aí por isso que eu não voltei a assistir. Que merda. É foda. Agora, quando eu voltei pra cá, Acho que nos primeiros meses não tinha Disney, talvez, uma coisa assim. Tanto é que até quando lançou o streaming da Disney, eu passei a senha pra Misaki, só que ela não tinha acesso, né? Mas agora tem Disney. O HBO Max, acho que não tem mesmo, porque eu ia até cancelar, mas a galera lá em casa assiste, né? Aí não deu. Mas eu tenho IPTV. É, eu tô olhando aqui e realmente não tem. A primeira coisa que apareceu no Google quando eu joguei HBO Max Japan é um site de VPN falando como assistir HBO Max no Japão em 2022. É, exatamente. Infelizmente, não temos essa possibilidade. Mas eu quero assistir. O que eu posso assistir é a nova série do Senhor dos Anéis que tem com a Amazon, né? Porque... Você chegou a assistir alguma coisa? Cara, eu assisti comecinho do primeiro episódio só pra ver a Galadriel lá sofrendo bullying e tal. Mas eu tenho que... Agora, final de semana, acho que dá até pra assistir. Você assistiu? Então, eu tô assistindo. Eu não estou gostando muito. Não tô achando que é péssimo. De forma alguma. Mas eu sinto que... E assim, eu vi os 5 episódios saíram. O 6º episódio liberou agora. Porque ele libera quinta-feira, 1 da manhã, mais ou menos. Então... Ainda não vi o 6º episódio, obviamente. Mas o que eu sinto até agora desses primeiros 5 dos 8 episódios da primeira temporada é que falta... Me parece faltar um foco. É uma coisa que... Estruturalmente ele lembra muito o Game of Thrones. Não Casa do Dragão, mas Game of Thrones, ele diz que, tipo, tem vários núcleos. Então tem o núcleo da Galadriel. E a Galadriel tá fazendo o rolê dela. E aí tem o núcleo dos Pés Peludos, que são os Proto-Hobbits. Da Segunda Era, antes deles virarem Hobbits. Então eles são... Quando a galera se muda, o contrário de ser uma sociedade sedentária, eles são nômades. E aí eles viajam pela Terra-média. E aí tem o núcleo da Cidade do Sul. E aí a galera. E aí os elfos que. Das Terras do Sul, na verdade, não cidade. E aí tem o rolê dos elfos que tomam conta dos humanos das Terras do Sul, porque foram os humanos que traíram a aliança com os elfos e se aliaram a Morgoth na Primeira Era. E aí tem o núcleo do Elrond. Aí o Elrond tá fazendo as coisas dele com o Celebrimbor e com o Durin em... Esqueci o nome da cidade élfica. E em Khazad-dûm, que é as Minas de Moria, que eventualmente a gente passa lá na Sociedade do Anel. E... com 5 episódios... Eu ainda sinto que eles estão estabelecendo o terreno, sabe? Tipo, eles estão preparando o terreno. Eu acho que a primeira temporada vai acabar sendo meio que toda essa. Que é, tipo, a gente tá preparando vocês, porque vai ser eventualmente a série. Mas... eu sinto que... eu sinto que se alguém me apontasse uma arma na cabeça e falasse, me diz... Sobre o que é essa série? Tipo, sei lá, cara. Tem tipo 6 plots diferentes e cada um tá meio que quase que sem ligação nenhuma com o outro. Eu não sei como eles vão se amarrar. Tem alguns plots que estão geograficamente se movendo pra mesma direção. Eu acho que esse vai ser o final da temporada. Uhum. Vai ser quando esses 3 plots em específico se juntarem. E ele funciona muito na base de teoria e especulação de um jeito que eu não acho tão legal, nem sabe tanto. Tipo, a série tem vários mistérios. E tem vários, tipo, quem é esse personagem? Tipo, será que esse personagem é o Sauron? Será que esse personagem é o Gandalf? Será que esse personagem é um dos homens que vai virar um Nazgûl quando ele tiver acesso a um dos anéis? E aí tem muito dessa coisa que, de novo, me lembra muito a forma do J.J. Abrams de contar a história, que é essa coisa, tipo, a gente tem esses vários mistérios e você vai continuar vendo a série porque tem a cenoura na ponta da vara. Se você quer saber quem que é esse cara, sabe, esse cara, será que ele é alguém especial ou será que ele é só um humano? Tadadã. E aí eu fico, sabe, então... Teve toda a controvérsia da série, que eles escalaram atores negros pra fazerem elfos e hobbits. E, assim, pra quem diz que não existe elfo e hobbit negro, vocês estão certos, porque não existem elfos e hobbits. Eles são todos na sua imaginação. Na pegada da Mas da a Ariel. Série... É, sim, junto com sereias da Ariel, tipo... Não são seres de verdade, eles não existem. Mas na adaptação live action, tanto da Ariel quanto dos elfos e os anéis, eles podem ser escalados por pessoas negras. Não tem motivo, sabe? Tipo, se você tá reclamando disso, você só tá sendo racista. E eu só não quero dar mais espaço pra essa discussão. Então, tipo, tem elfos negros. Eles não são um problema da série. Eu tenho meus problemas com a série. Isso não é um deles. Tanto que o Arondir, que é o elfo que é interpretado por... Um ator latino, eu... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Arondir, vou procurar aqui. Arondir. Eu acho que é Arondir. Arondir, Lord of the Rings. Rings of Power. E ele é um... Ele é meio que protagonista do núcleo do... Ele é tipo Ismael Lemos. Cruz Córdova. Ele é protagonista do núcleo das Terras do Sul. Ele é meio que... Ele é esse elfo que tá apaixonado por uma humana, que é uma coisa bastante comum em Tolkien. É mais famoso pelo Aragorn e a Arwen. Mas tem outras histórias antes, tipo, o pai do Elrond, o pai dele é elfo e a mãe dele é humana. Tem o Baron e a Lúthien, que são um casal da Primeira Era, que é o primeiro casal de elfo com humana. Então, tá tendo um pouco disso nessa série também, com a Arondir e a outra moça que eu esqueci o nome agora. Porque, de novo, tem muito personagem nessa série. E eu gosto, de forma geral, desse plot das Terras do Sul. Essa série tem dois personagens com uma escalação interessante. Um que é um vilão, chama Adar. Ele é interpretado pelo Joseph Mael, que ele faz o Benjen Stark em Game of Thrones. Uhum. E o ator que faz o Elrond é o Robert Aramayo, que é quem faz o jovem Ned Stark no flashback da Lyanna na final de Game of Thrones, no flashback da torre. É o Ned Stark que faz o Elrond. Elrond, que continua sendo um personagem 2/2 de ser interpretado por caras muito esquisitos. É uma coisa que eu tava comentando com a banda, que é tipo o elfo com entrada no cabelo, pra representar os calvos. Calvão de cria. Tô ligado. Porque tanto o caralho, esqueci o nome do ator do Elrond, o Mr. Smith de... Enfim. Mas tanto ele nos filmes quanto na série, ele tem uma entradona foda. Pô, eu tô ligado. Weaving. Tanto o Hugo Weaving quanto o Robert Aramayo, eles têm uma entrada cabulosa. Mas enfim. Puta entrada, a entrada do Vegeta. Tá maluco. É tipo isso. Dois caras muito esquisitos. Gosto bastante deles. O Elrond também é um dos meus personagens favoritos da série até agora. Mas de forma geral, então, a série me parece meio perdida, ela me parece meio sem foco. Ela é muito bonita. Uhum. Você claramente vê que ela é realmente a série com mais dinheiro para orçamento da história. Você vê isso no CG, que é incrível. Você vê isso nas cenas com coisas com uma proporção gigantesca e épica que você espera de Tolkien. Então tem um momento que eles vão para Númenor, que é a cidade, é uma cidade que ela é o ápice da humanidade na Segunda Era, e ela é uma cidade enorme com aquelas estátuas gigantescas, tipo a que eles passam no barco na Sociedade do Anel. Casa Dun, que é as Minas de Moria, também tá incrível. Tem um detalhe muito legal que eles... Porque é tudo dentro da montanha, mas aí tem uns buracos por onde entra sol, e aí por onde entra sol eles têm um sistema de espelhos para refletir a luz e para as plantas receberem luz do sol. Então tem todo um sistema de espelho que parece que se você estivesse jogando Zelda, você ia ter certeza que ia ter que empurrar esses espelhos e alinhar eles no puzzle mais chato do jogo inteiro. Então, toda essa parte da caracterização do mundo eu gosto. É, de forma geral, a escrita que... eu não sei, sabe? Tipo, eu gosto da atriz que faz a Galadriel, mas às vezes ela... Pra um ser que é literalmente mais velho que o sol, ela age de uma maneira muito infantil. E eu sei que isso é parte do arco dela. O arco dela é justamente o Sauron matou o irmão dela e ela tá sedenta de vingança. Ela não consegue ver nada além de vingança. Mas, sabe, tem um momento que o Elendil, o pai do Isildur, ele olha pra ela e fala: nossa, eu vejo nos seus olhos meus dois filhos. Então tem esse humano que... Tudo bem que os humanos de Númenor, eles vivem, sei lá, até uns 500 anos. Ainda assim, de novo, a Galadriel é mais velha que o Sol. Então é meio paternalista, mas de novo, ela age dessa forma meio infantil, de um jeito que é tipo... Então, sabe, eu não queria que ela já chegasse pronta como a Galadriel dos filmes, que a gente já encontra ela meio que já aposentada reinando o reino dela, que eu esqueci o nome agora também, mas vou lembrar daqui a pouco, provavelmente. Mas que ela já tá ela já é essa coisa de ser quase que uma maga, ela já é mais sábia, ela já é mais calma, ela tem aquele último momento da tentação do anel, e que depois que ela é tentada a receber o anel pelo Frodo e ela nega, ela diz: ah, ok, eu sou pronta agora pra ir pra Terra dos Imortais. Eu não esperava que ela fosse já ser essa Galadriel, então eu sei que ela amadurecer e perceber que ela chegar em Númenor e ameaçar a rainha de Númenor é uma ação meio idiota e pouco diplomática da parte dela. Mas, de novo, me parece difícil de acreditar vindo de um personagem tão antigo, um personagem que, de novo, tá nesse mundo e lutou tantas guerras e perdeu tanta gente, ela agir de uma forma tão infantil, de um jeito que principalmente... Aí tem também umas coisas que de novo, eu entendo que é difícil escrever fantasia. Sabe, existe uma linha muito fina pra quando você vai escrever fantasia, de você escrever uma coisa que você que o seu leitor, o seu telespectador entenda, mas que ao mesmo tempo não soe completamente moderno, sabe? Tem um momento que uma personagem, dois personagens inventados pra série, eles se esbarram, aí a garota derruba todas as coisas que ela tá segurando, aí o cara começa a ajudar ela a pegar as coisas, aí eles começam a conversar, e ela fala um negócio tipo: ah, não sei o quê, e aí ele fala tipo: ah, eu te respondo isso no jantar. Aí ela fala: ah, mas meu pai não me deixa conversar com caras estranhos. Aí ele responde: ah, essa é uma boa ideia, se eu ver algum homem estranho eu te aviso. E ela tipo: De novo, sabe, a cantada por si só não é tão ruim, mas de novo, ela no contexto de Senhor dos Anéis me soa um pouco distoante, sabe? Me soa um pouco quase anacrônica. Anacrônica, de novo, não é um termo certo, porque isso não se passa num período de tempo que existe no mundo real, de novo, tudo isso é mentirinha. Mas eu não sei. Não desceu muito bem aquela passagem em particular. Então, de novo, eu tenho alguns problemas com a escrita da série de forma geral. Mas ainda é uma série que eu recomendo assistir, sabe? Principalmente fã de fantasia, fã de Tolkien, fã de Terra-média. De forma geral, não é como se... Sabe, a gente tá nesse momento muito louco que tá tendo a série de Tolkien e uma série de Martin ao mesmo tempo, que é uma loucura. É muito doido isso estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que... De novo, eu conheço pessoas que discordam. A Amanda discorda de mim. A Amanda prefere o Senhor dos Anéis a Casa do Dragão. Eu prefiro Casa do Dragão. Sério? A Amanda? Mas Amanda? Sério? Aham. Uh-huh. Mas então, sim. A Amanda sempre foi uma pessoa bastante pró-Tolkien. Eu não acho que ela leu. Eu tenho certeza que ela leu Silmarillion, porque a gente leu Silmarillion junto em 2020. Uhum. Mas eu não acho que ela leu nenhum dos livros do Martin e nenhum da trilogia. Eu acho que talvez ela tenha lido Hobbit, eu não sei. Mas ela foi sempre uma das pessoas que mais me encheu o saco pra eu rever Senhor dos Anéis depois de adulto. E aí foi quando eu finalmente gostei dos filmes de Senhor dos Anéis. Uhum. Que foi só depois de ver como um adulto e como um adulto sabendo que, tipo, eu posso pausar esse filme de 3 horas e dar uma volta pela casa e quando eu tiver a fim de voltar eu volto, porque de novo esses filmes são muito longos. Uhum. E é uma coisa que porque os direitos de Senhor dos Anéis são uma loucura foda, é difícil nesse aspecto, mas uma coisa que eu gostaria muito é que, por exemplo, no lugar de ter gastado, sei lá, 5 milhões de mais do que isso, sei lá quantos milhões de dólares eles gastaram com o corte do Snyder da Liga da Justiça, eu acho que a Warner devia ter dado esse dinheiro pro Peter Jackson e falado, corta aqui uma versão de 3 episódios dos filmes Senhor dos Anéis. Pum, pega a versão editada, que tem tipo quase 4 horas cada filme, então dá tipo umas 12 horas, e corta isso como série de TV. Porque pra mim, por algum motivo, de novo, me colocar pra assistir um filme de 1h30, eu vou falar, oh, nossa, isso vai durar pra sempre. Me colocar pra assistir 3 episódios de 1 hora cada, eu vou assistir tranquilo, sabe? Eu vou engolir um episódio atrás do outro. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente qual que é o processo psicológico que passa entre pro meu cérebro sentir o começo, meio e fim de uma coisa de 1 hora. Pra mim é mais fácil fazer isso 3 vezes seguidas do que simplesmente assistir um filme. Uhum. Mas eu gostaria de uma série de Senhor dos Anéis que é tipo, ah, e aqui quando eles saem, quando eles formam a sociedade, a gente termina o primeiro episódio. Eu acho que provavelmente seria antes disso, sei lá, quando a Eowyn salva o Frodo, a gente tem o final do primeiro episódio. Não sei, de novo, foi em 2019 quando eu vi os filmes. Mas, de novo, pra falar essa coisa aqui da diferença, pra mim, no primeiro episódio do Caso do Dragão, eu voltei a assistir Game of Thrones antigo e eu comecei a ler o livro. Eu não estou com vontade de voltar pra Tolkien. Oi? O primeiro livro? Não, eu li o Ah, não, Fogo e Sangue. Perdão. O Dança dos Dragões ou qual livro? Não, então. Quando o primeiro episódio de Casa do Dragão me fez voltar a ver Game of Thrones, uhum, e ler o livro Fogo e Sangue. Ah, tá. Eu quero eventualmente parar e ler os livros das crônicas. Ah, tá. Porque eu li os dois primeiros em 2011, quando a série saiu. Foi uma coisa que, tipo, eu comprei o livro antes da série sair. Uhum. Comecei a ler. Fiquei completamente perdido nos nomes. Falei, tipo, porra, não sei o que é uma Daenerys Targaryen. Que porra é essa? O que, é que vocês estão falando? Nada com porra nenhuma. O que é um Tyrion Lannister? Não sei. Aí eu vi a série. Aí vendo a série, conseguindo identificar os nomes e colocar um rosto pra cada nome, eu voltei e li os dois primeiros livros. Eu comecei a ler o terceiro livro. Eu parei o terceiro livro num capítulo do Davos preso numa ilha, porque depois da batalha da Baía Negra, tudo explode e o Davos cai numa ilha deserta. E ele fica uns dias numa ilha deserta. E aí eu parei nesse capítulo, em um capítulo do Davos, eu acho que é o terceiro capítulo do Davos, quer dizer, o segundo capítulo do Davos, é tipo o quarto ou quinto capítulo do livro. Eu meio que parei, e foi meu, não foi nenhum negócio que eu parei porque eu não tava gostando do livro, eu parei porque eu parei e nunca mais voltei. Uhum. E aí agora eu quero eventualmente pegar do primeiro de novo e ler o 5, e aí se um dia o Martin terminar, ele termina, se um dia ele não terminar também, ele não deve nada a ninguém. Mas, então, e aí não tive essa vontade, sabe, não tô com vontade de, particularmente de assistir agora a trilogia do Peter Jackson de Senhor dos Anéis. Não, eu tenho alguns livros de contos inacabados do Tolkien que eu ainda não li. Não tô particularmente interessado em ler eles agora, sabe, acabou que a série não conseguiu me instigar. E de novo, talvez se ela tivesse saído antes de Casa do Dragão, talvez ela tivesse acendido esse fogo antes que Game of Thrones, mas sim, eu percebi isso tarde demais. Mas, então, acabou que não estou tão investido, mas de novo, ainda é uma série que eu recomendo, ainda é uma série que tá me divertindo, ainda é uma série que eu tô gostando de assistir, Mas uma série que também tá passando nesse momento, que me pegou completamente de surpresa, que eu não dava nada por ela e que eu tô gostando bastante, é Andor. Isso que é a série baseada em Cassian Andor, que é um dos carinhas de Rogue One. Eu não lembro se a gente já conversou sobre Rogue One aqui. Qual que é a sua opinião sobre Rogue One, Fael? Cara, não me bate. Eu não assisti Rogue One ainda. Não, de boa. Assim, eu sou uma das pessoas que eu não sou grande fã de Rogue One. Eu acho que Rogue One é um filme extremamente competente, mas que eu não tenho vontade nenhuma de rever ele. Você me falou que era um filme tipo de... Ai, que você falou assim, no estilo 11 Homens e um Segredo, tipo assim, tem a gangue, a gente tem um plano e a gente tem que fazer a parada, é nesse estilo? Ele é um pouco isso, ele é uma mistura disso com uma pegada, ele se inspira muito em filmes de guerra, principalmente de guerra do Vietnã. Sabe, ele tem uns quadros que são muito inspirados em Apocalipse Now, que é um filme que eu nunca vi, mas eu sei de forma geral, tipo, a cena do pôr do sol. Tem uma cena de pôr do sol muito numa floresta que é muito parecida com a cena de pôr do sol, que é meio que a capa do Apocalipse Now. Mas assim, eu não gosto muito de Rogue One, então quando anunciaram, tipo, vai ter um prequel contando a história de um dos caras de Rogue One, e eu tô tipo, foda-se, quem se importa com esse cara? E a coisa que é muito louca dessa série, eles liberaram os primeiros 3 episódios semana passada, e aí ontem saiu o 4. E aí o esquema é que essa primeira temporada ela vai ter 12 episódios, ela vai contar um ano da vida do Andor. E aí cada 3 episódios vão contar um arco meio que fechado em si só, quase como se fosse um filme. E aí a segunda temporada vai ter esses 12, vai ser 12 episódios também, só que ela vai contar 5 anos da vida do Cassian, que terminam em Rogue One, que é quando ele aparece de fato e tal. Então, mas a coisa que que eu mais gostei dessa série é que o showrunner dela, o Tony Gilroy, ele já falou que não é particularmente grande fã de Star Wars, sabe? Não é uma coisa que ele tem preciosismo. Então ele não... Então eu sinto que não existe nele uma coisa que eu sinto que é um grande problema em tudo de Star Wars pós a aquisição da Disney, que é Star Wars fala sobre Star Wars. Até The Last Jedi, que é o meu filme favorito da série, ele é um filme sobre... Olha como Star Wars pode ser sobre várias coisas. Olha como Star Wars pode ser sobre todo mundo. Olha como a força pode ser uma coisa que não está limitada aos Skywalkers. Mas ela, por mais que ela seja uma série que... Por mais que seja um filme que esteja querendo abrir as portas de Star Wars, ele ainda é um filme que está falando sobre Star Wars. E aí... Sabe, Force Awakens é basicamente um remake do episódio 4. Quanto menos a gente falar do Despertar de Skywalker, melhor. Mandalorian e livro de Boba Fett também tem muito disso de ser sobre Star Wars, falar sobre Star Wars, olha aqui Tatooine. Obi-Wan também, de novo, sabe? Obi-Wan tá preso ao fato de ser uma série sobre... Um personagem que você... Não só é um perigo que você sabe de onde ele veio, porque... Isso se passa depois do episódio 3, você sabe onde ele vai parar porque você vê ele no episódio 4. Então, ela é uma série que tá completamente limitada dentro de não poder fazer muita coisa com o personagem, porque, de novo, esse é um personagem que você sabe onde ele começa e onde ele termina antes da série começar. Sim. Andor, ele também tem essa pegada de... pelo menos parece que vai ser... De crime, que é uma coisa que eu tô um pouco cansado de Star Wars, mas eu tô cansado da história de crime de Star Wars, que costuma ser a história mais do Mandalorian, que é a história de Faroeste, a história de Bounty Hunters, de Caça de Recompensa. Enquanto Endor é mais justamente crime político, é justamente a fundação da rebelião que vai levar pra Rogue One, que leva pra destruição da Estrela da Morte, que leva pro fim do Império. Então, ele é muito, sabe, sobre essa coisa de tipo, Enquanto, sei lá, o Mando, ele é um caçador de recompensa e esse é o rolê dele, o Endor, ele rouba coisas do Império porque isso é o que ele precisa fazer pra ele comer. Ah. Então, ele vem de um papel, ele vem de um lugar que pensa na ideia de, tipo, ah, como que existem classes sociais dentro do mundo de Star Wars? Como que é a vida de um burocrata médio do Império? E aí você tem cenas de reuniões de pessoas do Império discutindo questões de segurança do Império numa coisa meio policial, meio de tipo, ah, e quem toma conta desse setor, e quem toma conta daquele setor, e quem vai cuidar do estrago que aconteceu nos primeiros episódios dessa série. E então, e aí ele acaba que não é uma série sobre Star Wars, é só uma série que acontece de se passar em Star Wars. Então isso traz uma visão muito fresca pra um mundo que eu gosto muito, mas que eu me sinto cada vez mais sufocado em ser tudo muito pequeno, em tudo ser uma referência a um personagem que você conhece, e aí você precisar trazer Tatooine. Deus, eu espero que Tatooine não apareça nessa série. Então, por isso que eu tô gostando bastante. Então, de novo, ela é... Sabe, é uma coisa que eu tava discutindo com outros amigos que gostam muito de Rogue One. Se Rogue One talvez tivesse saído depois, nesse momento que eu já tô mais saturado do que Star Wars se tornou, que é uma série de fanservice atrás de fanservice, talvez eu tivesse gostado mais na época. Talvez se eu rever ele hoje, eu vá gostar mais dele por ele não ser tão tradicionalmente o que Star Wars é. Apesar de que existe... Você conhece pelo menos a cena do Darth Vader do final do filme. Ah, sim, sim, sim. Então, eu já ouvi pessoas propondo que a ideia de que aquela cena é meio que o presságio do fim, que aquela cena é o momento que Star Wars começa a degringolar pra justamente fazer esse fanservice e mostrar, olha só como Darth Vader é fodão. E de novo, eu entendo a diferença quando você para pensar na produção e na tecnologia e de que é um prequel, mas quando você pensa que em um momento Darth Vader tá partindo rebelde no meio pra quando ele invade a nave da Leia, ele meio que não faz nada. Uhum. Ele só tá lá pra falar grosso e pegar os outros, enquanto 10 minutos atrás ele tava partindo maluco no meio. É meio, sabe? E de novo, eu não me incomoda muito isso, sabe? Essa é meio que a maldição de toda prequel tá meio que fadada a não ser 100% congruente com o material original. Uma mudança que eles fizeram no Caso do Dragão, que eu gosto bastante, é que o George Martin pediu três coisas para a produção da série. Ele pediu que as armaduras fossem menos armadura genérica número 3, que elas fossem mais chamativas. Então, por exemplo, o Daemon, que é o personagem do Matt Smith, que é um Targaryen, ele tem um capacete com asinha de dragão na lateral. Uhum. Tem um cara que ele é da casa Hightower. E aí o capacete dele é no formato de uma torre, como se ele fosse uma peça de xadrez. Ué. Então tem isso. Os dragões, ele reclama que os três dragões da Daenerys são meio que o mesmo dragão com a paleta de cor levemente diferente. E eles são. E pra mim é impossível diferenciar os dois que não são o Drogon. É do tipo... Tanto que eu sei, porque eu sei que um é Viserion, uhum, e o outro é, eu acho que é Rhaegarion, porque os dois são homenagens aos irmãos. Não lembro. Rhaegar é o nome do irmão, aí eu não lembro qual que é o nome do dragão. São os dragões que a gente não lembra. Dragão 1, dragão 2, tá ligado? Rhaegal, não é Rhaegon, é Rhaegal. E a gente, tipo, qual dos dois que vira o dragão de gelo? Eu não sei. Eu acho que é o Viserion, mas... Porque, de novo, e aí, eles não são diferentes. E aí os dragões de Casa do Dragão, eles são bastante diferentes, sabe? Tipo, o único que parece que só apareceu por, sei lá, 3 segundos no episódio da semana passada, que é a Dreamfire, ela é a única que parece com os dragões da Daenerys da série original. E isso é interessante porque isso é ligado a uma teoria de que ela é o dragão que pôs os três ovos que vão virar os ovos da Dany mais pra frente. Então faz sentido eles serem mais parecidos. Mas deixa eu ver se eu acho a foto do Caraxes, que é o dragão do Daemon, que ele é o dragão mais feio do mundo. Porque ele é chamado no livro de Blood Worm, que não é Worm de minhoca, é Worm com Y. Com Y, não sei o que é. É, com Y, que é. E aí ele é todo. Não achei uma boa, mas ele é todo comprido, e aí a asa dele meio que estende pras patas dele, como se fosse aquelas de asas de esquilo voador, sabe? Então ele é todo esquisito e compridão. Apareceu no episódio da semana passada a Veigar, que é a dragão que era de uma das esposas do Aegon, que ela é viva atualmente, o dragão mais antigo do mundo. Então ela é gigantesca, ela é enorme comparada às outras, tanto que na cena que tem a moça montando ela, você vê ao lado da cela, tem várias cordas, porque você precisa de corda pra subir nela de tão grande que ela é. Caraca. E aí eu tava assistindo eu acho que é no... Porque depois de cada episódio tem um momento que é a galera da produção da série falando, eles falaram que pra fazer o design dela, eles se inspiraram muito em tartarugas muito velhas, porque tipo, qual que é a nossa referência pra um réptil que vive muito tempo? É meio que só essas tartarugas. Então, ela tem... Então, eles têm todo um visual muito diferente, os dragões. E eles mudaram o Trono de Ferro, porque o Martin não suporta o Trono de Ferro original. Eu não sei se você já viu os desenhos de como que é o Trono de Ferro que ele queria que fosse. Já, nos programas. Já viu? Então, acho que por isso que eu tô lembrando aqui, né? Pá, que eu acho que a gente falou de Game of Thrones, porque... Já falou, né, durante nossos programas, porque você me mostrou que era, tipo, cheio de espada, uma parada muito doida, meio anime mesmo, espada pra caralho, espinho, né? Eu mandei umas fotos da Veigar pra você no Discord. Então, o que eles parece fizeram... Parece um dragão de Komodo nela, foda, gostei. Aham, de novo, ela é muito... Porque ela é o ser vivo mais antigo que existe no mundo nesse ponto da história. E aí, o que eles fizeram no Trono de Ferro, não dá pra fazer aquele Trono de Ferro super anime, que de novo ele tem escadas pra ele. Então o que eles fizeram foi pegar várias espadas e naquelas escadinhas que levam pro trono, encher o chão de espada levando pro trono. Então, de novo, dado ao fato de que eles são constritos com a limitação do trono original e que ainda é uma série live action, não dá pra eles fazerem aquela torre de espadas. Uhum. Eles fizeram um bom trabalho de achar deixa eu achar aqui uma foto e te mandar. Eles acharam um meio do caminho muito interessante, que de fato ele parece mais intimidador. Ele parece um trono. Ele tem mais espadas. Tanto tem um episódio que é o Mindinho e o Varys conversando. Tipo, eles falam que tem 1000 espadas aqui e o Mindinho fala, porra, eu já contei, não tem nem 50. Então, o que eles fazem pra justamente ter essa coisa das espadas derretidas pelo dragão do Aegon é fazer essas espadas que levam pro caminho do trono. De um jeito que. De novo, é um meio do caminho muito interessante e muito praticável do que era antes pro que é agora. Gostei bastante dessa decisão de forma geral. É muito foda, é imponente, né? Imponente. Mas é um trono muito louco. É legal que é um plot point importante o fato de que pessoas se cortam quando elas se encostam nesse trono feito de espadas, que é uma coisa que nunca é trazida à tona na série original. Mas que, de novo, isso é uma coisa importante, é engraçado nos livros, porque existe o mito de que se você se corta no trono, é o sinal de que o trono tá vivo e que ele te rejeita como um rei que não é digno. Caralho. Então, se torna uma coisa durante a guerra pelo trono, que quando pessoas que estão lutando por ele se sentam nele e são cortadas, isso é dito como um presságio de que aquela pessoa não deveria ser rei ou rainha. Então, de novo, eu gosto de forma geral das adições e das mudanças que a série tem feito com o cânone. E é um trono intimidador maneiro. Quando você vê ele na série, quando alguém é invocado pra uma conversa em particular com o rei no trono, é uma cena intimidadora. De um jeito que o trono original não é. O trono original, ele é meio que caído quando você para pra olhar ele. Realmente não parece ter muitas espadas nele olhando. Parece artificial pra caralho o trono original. Tô vendo as fotos. Sim. Aqui. Então, ele parece de plástico. Caralho. Falando, deixa eu ver se eu acho outra coisa. Deixa eu te mandar, porque eu não sei se você sabe, o Martin, ele escreveu um pouco pra Elden Ring. Ah, é? É, ele não se sabe exatamente qual é o envolvimento dele. O que se tem reportado é que ele escreveu meio que um conto que serviu pra base do world building do mundo. E aí eles colocaram essa espada, que é claramente uma homenagem ao Trono de Ferro. Caralho, que foda. Que eu acho bastante engraçada. E é uma espada muito boa se você joga um personagem que usa força. Porra, que saudade de jogar com você. Porra, é muito bom, na moral. Um bom jogo, um longo jogo. Se você quiser no próximo bloco falar um pouco sobre ele, a gente pode conversar um pouco. Uhum. Porque, porra, foi um jogo que me consumiu quando ele saiu em março. Uma coisa que a gente não comentou aqui também nesse um ano de hiato que a gente teve, que você foi a única pessoa do meu círculo que eu consegui arrastar pro mundo da From Software. Totalmente vendido. E pra droga que é Dark Souls, Bloodborne e... E aí, como foi pra você como uma pessoa nova chegando nesse mundo pra... Chegando nesses jogos que tem essa reputação que eu não acho tão justa de serem extremamente difíceis. Apesar de novo, você teve uma... Quer dizer, alguns você jogou mais sozinho que outros, mas... É, o 2 eu zerei sozinho. É, o 2 você zerou sozinho e você jogou bastante do 3 sozinho também, porque o 3 você meio que foi na frente e não me esperou aí. E eu também não gosto muito do 3, então eu não tava... tão empolgado assim de jogar ele, então foi meio uma coisa. Mas o Bloodborne, a gente jogou ele todo junto. Deus, porra, Bloodborne é bom. Porra, vou jogar um pouquinho de Bloodborne depois, enfim. Mas. É, não, e primeiro, eu acho que falar que é. Pra mim, jogar com você foi uma experiência muito interessante de ver como que. O co-op trivializa coisas que sozinho são extremamente difíceis. Sabe, eu acho que uma das experiências pra mim mais engraçadas era a gente falar, caralho, Fael, acho que a gente vai ficar nesse cara umas 2 horas, tá? Foi de primeira, eu falei, porra, cacete, a gente nem... Eu nem tive que tomar item de cura nessa luta, porque a inteligência artificial não foi feita pra lidar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Ela simplesmente não sabe o que tá acontecendo, sabe, tipo... qual dos dois eu ataco? Os dois estão juntos, eu não sei em qual. E morreu. Então. Em contrapartida, teve lá o primo do Harry Potter lá, o cabeça de grade lá que a gente. Ah, é, caralho! Puta que um dos chefes que é considerado um chefe de gimmick, que é um chefe que não é muito difícil, que é o Mikolashi. A gente ficou umas 2 horas naquele filho da puta e eu não sei. Foi foda. Por quê? Porque, de novo, aquele é um chefe que geralmente você vence ele de segunda ou de terceira, no máximo. E a gente ficou um tempo... A gente ficou um dia naquele filho da puta. E, de novo, ele não é um chefe de... Ele é um chefe... A grande coisa dele é você conseguir arrastar ele pra aquela sala final dele e matar ele ali. Esse é o ponto mais difícil. E assim, ele tem uns golpes que às vezes eles dão um hit kill, mas a frequência com a qual nós dois morríamos pra ele era quase cômica. Enquanto, sabe, a Ron, que é a espada, não, é a aranha. Eu fiz uma tradução muito esquisita na minha cabeça de espada, spider, enfim, a aranha que fica dentro do lago, que é um dos chefes que, quando eu vou jogar sozinho, eu sempre fico, eu acho que e eu levo um tempo com ela. A gente foi de primeira e fiquei tipo, cacete. Sabe, eu sempre, é uma das lutas que eu mais tenho dificuldade no terceiro jogo, que é o não é Bispo, é o o Pontiff Sullivan. Ele é um chefe que eu acho sozinho difícil pra cacete, mas a gente vê ele, sabe, tranquilaço. Eu acho que de segunda ou de primeira. Então era pra mim sempre muito engraçado, como alguém que já jogou esses jogos várias vezes, essa talvez seja. Tanto que no ponto que. Porque a gente fez uma ordem muito esquisita também. A gente começou com Bloodborne, e aí a gente foi pra Dark Souls 2, a gente jogou um pouco do 2, depois o 3, e aí depois o 1, um pouco do 1, e a gente nunca terminou o 1. Foi alguma coisa assim. Eu sei que num ponto eu já tava tipo, eu nem vou mais dizer que essa vai demorar muito, porque a gente pode vencer ele de primeira, a gente pode vencer ele daqui a 3 dias. Que foi o caso do Orphan de Koss, que é realmente um dos chefes mais difíceis que a From Software já fez. Que a gente levou um sufoco, mas foi uma luta é uma luta que eu sempre gosto. É uma luta que ela é sempre desafiadora de um jeito que eu não sinto que ela é injusta, mas que ela sempre tira um suor da minha cabeça. Eu acho ela divertida. Foi memorável, na moral. Foi memorável. E esse lance do co-op, né? Que gerou, tipo, que nem você falou, né? Parece que o jogo não foi meio que programado pra se jogar em co-op. Mas, cara, é uma experiência totalmente diferente, né? Porque, por exemplo, por mais difícil que um chefe, uma parte do jogo possa ser, cara, jogar em co-op é muito, muito maneiro. Porque eu tô com meu amigo, a gente tá se fudendo aqui junto, a gente tá pensando o que a gente pode fazer. E jogar sozinho, porra, você só vai se estressar, né? Tudo bem que é um estilo de jogo onde você tem que ler o padrão de movimento e tal, é uma outra proposta. Não creio é uma parada super difícil, impossível. Não, é o estilo do jogo, né? Eu gosto, é viciante, sim, né? Tem esse lance, você vai jogando Dark Souls, do nada passa duas, três horas, do nada, velho, do nada. Quantas vezes a gente não ficou madrugando? Ah, não. Porra, basta. O tempo voava, assim, tá ligado? E voava. E assim, de novo, eles não são jogos fáceis, mas de novo, eu não acho que eles são essa coisa que... Injusto, né? É injusto. Eu acho que Dark Souls 3, às vezes, ele pode ser um pouco injusto. Eu acho que Dark Souls 3, ele pesa um pouco na mão do, tipo, esse chefe vai ter 15 combos e você vai ter que... Quer dizer, a primeira fase tem 15 combos e 500 mil de HP. Aí ele vai ter uma segunda fase com 20 mil de HP e 13 combos a mais. Então você vai ter que decorar os 15 da primeira fase e os 13 da segunda fase. E se você morrer, você vai ter que fazer tudo desde o começo. De um jeito que, às vezes, fica meio cansativo e as lutas ficam muito longas e você tem que decorar muitas coisas. De um jeito que eu não gosto tanto. Eu acho que se torna um pouco tedioso e é uma coisa que a gente fala... Eu não posso, sabe, se eu errar, se eu tomar uma porrada, tiver que tomar um Gatorade na primeira fase, eu não vou ter Gatorade suficiente pra segunda fase, eu vou morrer e vai ser uma merda, vou ter que fazer meia hora de chefe de novo. Mas de forma geral, de novo, eu acho que isso é uma coisa do 3, que era uma das coisas que eu tinha muito medo de ser assim em Elden Ring. Não é. Elden Ring, eu acho que ele é debativelmente o mais fácil de todos. Ele pode ser o mais fácil, ele pode ser o mais difícil, dependendo de como você faz. Eu daqui a pouco falo um pouco mais dele. Mas eu acho que eles são jogos que são mecanicamente muito satisfatórios, de um jeito que, geralmente, quando eu quero jogar alguma coisa pra ouvir podcast e só fazer uma coisa mecânica com a minha mão, eu não preciso estar pensando estrategicamente, eu não preciso estar lendo muito texto. Tipo, pô, eu só quero apertar uns botões enquanto eu tô ouvindo um podcast. Eu geralmente vou para esses jogos, porque eu acho neles um... quase que um estado de flow, que é o que eu vejo com muitas pessoas que gostam muito de, por exemplo, Guitar Hero e Rock Band, que é tipo, ah, eu só tô mexendo a minha mão, eu nem tô pensando direito, e eu me sinto num estado muito similar jogando esses jogos. E aí, infelizmente, porque você foi pro Japão e não levou o seu PlayStation 4, eu não pude dividir minha conta com você e a gente não pôde jogar Elden Ring juntos. Então... eu joguei Elden Ring quando ele saiu no lançamento em março. Foi até... Ele lançou numa sexta. O Vitor, que é um amigo meu desde que a gente tem 10 anos, a gente é amigo. Ele tá em BH fazendo mestrado. Ele veio pra Juiz de Fora no final de semana que Elden Ring saiu. Não pude encontrar ele, tava ocupado demais. Quando deu na sexta da semana seguinte, chuta quantas horas eu tinha jogado de Elden Ring em uma semana. Uma semana. Caralho, vai ser 60 horas. 90 horas. Caralho. E aí eu fui terminar o jogo com 120. Caralho. O jogo com o main story lá? Ou o main mais. Eu peguei a platina dele nessas 120 horas. É uma platina fácil. Caralho. É uma platina fácil. Assim, porque o que você tem que fazer pra platina é vencer todos os chefes opcionais. Pegar todas as armas, porque tem um tipo de arma que é tipo espadas lendárias e todos os talismãs, que os talismãs nesse jogo funcionam como anéis, funcionam no Dark Souls. Pegar os talismãs lendários e as magias lendárias. E aí todos os chefes opcionais eu já ia querer vencer de qualquer jeito. E aí pegar essas coisas, eu depois que terminei o jogo peguei um guia, fui atrás de cada coisa. Peguei a platina. De novo, a platina é relativamente fácil pra esses jogos. Tanto o meu irmão tem a platina em todos os jogos da From. Eu não tenho paciência porque tem muito item que é tipo, pegar todos os anéis. Só que pra pegar todos os anéis você precisa pegar um item que você precisa vencer 50 partidas do PVP. É tipo, porra, eu nunca na minha vida vou vencer esse. Ou você tem que matar esse um inimigo que dropa o item de PVP uma vez a cada... 10 vezes, uma vez a cada 20 vezes você mata ele e você tem que pegar 50 desses itens. E aí a gente faz sem paciência pra esse tipo de coisa. Mas aí eu platinei ele, então eu venci todos os chefes opcionais. Tem a Malenia, que ela é. E aí o que acontece também? Eu joguei o jogo na semana que lançou. Desde que o jogo saiu até agora, ele sofreu uma série de patches. Então tem chefes que eram muito fortes, que ficaram mais fracos. As pessoas reclamaram de tão fraco que ele tava. Eles bufaram ele de novo. Então foi uma coisa que, tipo, quando lançou e quando eu enfrentei ele, ele tava muito forte. Aí depois eles fizeram um patch pra deixar ele mais fraco, ele ficou fraco demais. Eles reajustaram pra um ponto que, tipo, ele tá mais fraco do que depois do primeiro patch, mas não tão forte quanto ele lançou. Então várias dessas coisas foram reguladas, então eu não sei exatamente como que estão. Algumas armas que estavam muito fortes, eles diminuíram, principalmente pra quem joga muito PVP, que é a parte que eu não ligo tanto. Então, eles diminuíram algumas armas que estavam dando muito sangramento. Então, eu não sei como nenhuma dessas coisas tá tão, porque eu terminei o jogo antes deles lançarem o primeiro patch, porque o primeiro patch saiu, eu acho que 2 semanas depois do jogo, e eu terminei ele em 10 dias depois que o jogo saiu. Dito isso, estava desempregado e sem aula, então eu tinha bastante tempo livre. E aí, eu acho que ele é meu jogo favorito da From Software até hoje. Porque o que acontece? Qual é o grande diferencial dele para os outros jogos? Ele é um jogo de mundo aberto. E eu acho que o fato dele ser um jogo de mundo aberto é muito bom, porque ele tem 6 o que eles chamam de Legacy Dungeons, que é quando o jogo fecha e se torna um Dark Souls mais tradicional. E aí eu acho que são obrigatórios pra se terminar o jogo 3 ou 4 desses 6 ou 8, eu acho que são 8 na verdade. Aí tem 4 que são obrigatórios. E aí a coisa que o mundo aberto traz, que eu acho que é muito boa, é que é tipo, porra, tô na primeira dungeon que o jogo aponta pra você ir. Tô meio agarrado. eu vou só pegar o meu cavalo e vou ir pra um outro canto do mapa e vou ver o que tá acontecendo naquele outro campo do mapa e eu vou, tipo, ah, vou pegar umas armas novas, talvez eu goste de uma espada nova, vou conseguir uns levels diferentes enfrentando uns bichos que talvez não sejam mais fortes. Então, toda vez que você encontra uma parede... Né, e assim, existe uma certa liberdade em Dark Souls, principalmente no primeiro, de que se você encontra uma parede, você pode ir pra algum outro lugar tentar outra coisa, mas de forma geral eles são um pouco mais lineares, enquanto esse jogo, ele é meio que todo aberto. Ele é meio... Tá, mas peraí. Você tem um mundo aberto, e esse mundo aberto, tipo, ele tem diferença de level, tipo assim, ah, se eu for pra esse lado aqui, eu posso acessar essa área, por exemplo, só que talvez o chefe dessa área seja muito forte. Sim. Mas eu posso meio que ficar fazendo ali um Pokémon, farmando as coisas ali pra ficar com um level maior, sim, é isso? Sim, Ah, beleza. E aí, obviamente, as pessoas acharam o ponto ideal pra farmar, que é, tipo, ah, onde tem o maior número de inimigos que não são muito agressivos e que são fáceis de matar e que dropam mais runas, ou o que é o equivalente de alma desse jogo. Então, obviamente que a comunidade já achou os pontos de farmar. Eu joguei tipo 40 horas com um segundo personagem e eu cheguei nesse chefe, que é o chefe mais difícil. E aí eu fiquei meio que sem vontade de enfrentar o chefe. Eu devia só ter continuado. Assim, eu sinto que tal qual todos os jogos deles, a segunda metade ela não é tão boa quanto a primeira metade. Eu acho que isso é uma coisa que acontece em Bloodborne, quando... Tipo, uma barriga? Quando... É, não é uma barriga, mas é que, tipo... Eu sinto que a segunda metade ela é um pouco mais apressada, sabe? Isso é mais evidente no Dark Souls 1, que tem lugares que são realmente inacabados. Mas eu sinto que todos os jogos deles, de forma geral... Quando você chega na segunda metade, eles começam a te empurrar pra tipo, ah, já tá na hora de gente dormir, tchau. Sabe, eu acho que no Bloodborne, quando você descobre que é tudo um terror Lovecraftiano ao invés de um terror gótico, eu sinto que o jogo dá uma decaída de qualidade um pouco de novo. Todos continuam ótimos, todos continuam entre os meus jogos favoritos da vida. Menos Dark Souls 3, eu não gosto de Dark Souls 3. Então... E aí o Elden Ring tem esse problema também, sabe? O seu primeiro objetivo principal quando você começa o jogo é conseguir duas grandes runas pra acessar a capital. Uhum. E o que a maior parte das pessoas acha que é, tipo, quando você chega na capital, o jogo vai acabar na capital. Não, tem toda uma... Quando você termina a capital, você terminou dois terços do jogo. Ainda tem um terço de jogo pra ir pra sua frente. Esse um terço de jogo eu não acho tão bom assim. Eu acho que todas as zonas que te levam até a capital são ótimas. É tudo... Eu acho que se eu tivesse que apontar um ponto fraco em particular, tipo, os chefes não são tão memoráveis quanto o resto da série. Até porque, por de novo, ele ser um jogo de mundo aberto e ele ser um mundo muito grande, ele tem... Eu tava vendo um post num fórum que era tipo... Ele tem 165 chefes, mas só 8 que são chefes únicos. Então muitos chefes se repetem. Até porque, por exemplo, por ele ser um jogo de mundo aberto, ele acaba tendo que repetir tipo de conteúdo. Então, por exemplo, o jogo tem vários tipos diferentes de cavernas. E aí tem uma caverna, tipo, só uma caverna que tem uns bichos lá dentro, elas geralmente não são tão interessantes. Tal. Mas, por exemplo, tem minas. E aí... Nas minas é onde você consegue as pedras pra fazer upgrade nos seus itens. E aí, no final de cada caverna e no final de cada mina, tem um chefe. E aí, geralmente, esses chefes são uma versão mais forte de um inimigo comum ou algo assim. Então, não dá pra esses chefes serem tão únicos. E eu entendo, eu acho que, de novo, é esse terço final, essa parte depois da capital. Eu acho que ela, de forma geral, subtrai do jogo mais do que acrescenta. Tem coisas únicas, mas também tem muita repetição de coisas que eu... Que... E, de novo, o fato de eu ter jogado 90 horas de uma semana significa que eu provavelmente estava tendo alguns níveis de burnout do jogo nesse ponto, que foi o ponto que eu comecei a diminuir o ritmo e fiquei até alguns dias sem jogar pra ver se eu consegui um fôlego final pra terminar o jogo. Mas olhando em retrospecto, eu gosto muito do que eles fazem com a construção do mundo. Eu acho que eles constroem um mundo muito interessante. Ainda E, jogo, eu acho que isso também tem a ver com o fato de eu estar jogando de ter jogado esse jogo no lançamento e junto com amigos num grupo de Discord que tava todo mundo jogando junto, então a gente tava discutindo, porra, cara, eu não tô achando pedra upgrade nível 2. Alguém tem alguma ideia? É tipo, porra, se você for no leste dessa área, naquela lagoa, se você olhar no leste ali, tem uma mina que você vai achar umas 3 dessa pedra. Aí eu ia lá e aí se encontrava. E aí todo mundo ficava tipo, porra, o que que falar? Vai ser spoiler. Tipo, ah, você já passou pelaquela zona? Qual zona? Ah, a zona vermelha. Uhum. Tipo, não sei do que você tá falando. Claro. Então, você ainda não foi na zona vermelha. Porque quando você chegar na zona vermelha, você vai entender por que é a zona vermelha. Então, é tipo, ah, e aí você encontrou esse item, você leu a descrição, é tipo, porra, ali. O que será que isso significa? Não sei. E aí a gente passava horas teorizando. E todo esse processo em comunidade, que é a primeira vez que eu faço, porque, de novo, antes de você eu não tinha ninguém pra apreciar esses jogos comigo, eu sempre tipo, ah, eu joguei. Falei, ah, joguei. Aí eu assisti um vídeo no YouTube de alguém me explicando o que aconteceu. Tipo, ah, tá, ok, show. Show. História bacana de uns aliens bizarros e mulheres grávidas, enfim. E aí fazer isso com outras pessoas foi muito legal. Participar disso. E aí, tanto que eu tava num grupo de Discord, aí tinha o canal do Elden Ring. Aí eu terminei, eu fui o primeiro do grupo a terminar o jogo. Aí depois outra pessoa terminou o jogo. E aí a gente tava começando a discutir só a teoria da história do jogo, do lore do jogo. E a gente tava discutindo tudo com spoiler. Aí chegou um dos caras do grupo que tem a habilidade de moderador. Falou, eu vou fazer um chat pra vocês conversarem com spoiler pra quem já terminou o jogo. Porque isso daqui de vocês conversando com essas... Com esses parágrafos e parágrafos de tudo censurado, tá deixando a gente que não terminou com vontade de ler pra saber o que, é que vai acontecer, e provavelmente enchendo o saco de vocês terem que falar tudo em segredo e em cochichos, e aí se criou um grupo de discussão com spoiler, e aí a gente ficou discutindo o que certas coisas significam. E, não, tudo isso também foi muito legal de se fazer comunalmente, de uma forma que eu nunca tinha feito antes, então eu acho que isso acrescenta ao quanto eu gostei do jogo, o quanto eu gostei de estar nesse mundo desse jogo e de passar semanas, sabe, tipo, eu terminei o jogo em 10 dias, mas em abril e maio eu continuei tendo discussões sobre o que significa, e aí pessoas que fazem data mining achando falas que não foram usadas, e como isso muda a sua interpretação sobre tal NPC e o que significa pra tal facção do jogo, de um jeito que, tipo, porra, foi muito legal fazer parte disso junto com todo mundo. Então eu acho que eu gosto muito do mundo aberto, eu gosto muito da forma como ele te dá muitas possibilidades de explorar vários lugares. Eu gosto muito de explorar, sabe? Tipo, essa é a coisa do Breath of the Wild, que me dá um lugar aberto onde eu posso ir parar lá e talvez o que eu vá achar seja só uma vista bonita. Mas se for uma vista foda, que nem Elden Ring tem, que nem Breath of the Wild tem, eu vou olhar pra vista e falar, show, que bom que eu vim aqui, que bom que eu gerei esse screenshot dessa praia. Não tinha, não sabe, talvez tenha só um item consumível que, sei lá, aumenta a minha defesa por 20 segundos. Nunca vou usar esse item, porque eu não uso item. Porque eu tenho medo de eu precisar desse item depois. Mas só de eu ter vindo aqui e ter passeado com o meu cavalo e ter visto a vista e passeado por esse pântano escroto cheio de uns bichos bizarros que me dão medo pra cacete, que parece que saiu de uma pintura surrealista. Sabe, de novo, tudo isso como um todo eu acho que forma a minha experiência favorita dentre esses jogos, que já são dos meus jogos favoritos da minha vida. Então, eu gostei muito de Elden Ring, com certeza o meu jogo do ano desse ano, apesar de eu não ter jogado muitos jogos, então assim, não é como se tivesse grande competição pra mim em particular, mas assim, o melhor jogo que eu joguei desde 2017 com Breath of the Wild, sabe? Melhor jogo dos últimos 5 anos, facilmente. E são dois jogos, tanto Breath of the Wild quanto Elden Ring, que é tipo, o Breath of the Wild a gente sabe que vai ter continuação no Tears of the Kingdom, Elden Ring provavelmente vai ter uma continuação também, porque o jogo de mais sucesso da From Software. Vendeu 13 milhões de unidades em um mês. Um número que, sabe, tipo, em 10 anos juntando Dark Souls 1, 2 e 3, eu acho que eles venderam 10 milhões da série Dark Souls, alguma coisa assim. Ou só do Dark Souls 3, alguma coisa assim. Então, de novo, o maior sucesso deles. Claro que vai ter uma continuação. E aí eu fico pensando, cara, como você faz uma continuação de um jogo tão grande? Como você faz uma continuação de um jogo que o mundo aberto ser tão fascinante, ser tão único e passear por ele, andar por ele, ser o que me cativou e o que me fascinou, como que você repete isso? Essa é uma das coisas que eu tenho muito medo pro Zelda, que é tipo... E que eu acho muito interessante a ideia deles estarem indo pro céu, sabe? De eles estarem... Eu não sei se você viu quando anunciaram o nome do jogo, tava tendo a discussão se era Tears de Lágrima ou Tears de Rasgos. E eu acho que ainda existe um trocadilho nisso, porque, de novo, a ideia de que o reino tá literalmente se rasgando e se tornando ilhas no ar, e isso que você vai explorar, que são essas ilhas voadoras, é um jeito muito inteligente de você falar, cara, não tem como a gente recriar a Hyrule que a gente criou pro Breath of the Wild, então a gente vai fazer uma coisa diferente, que você vai pro céu, e você vai explorar o céu. Se vai ser bom ou não, a gente só vai saber 12 de maio. Mas eu tô animado. E, de novo, não sei o que a From Software faz pra continuar Elden Ring. Como que você faz algo diferente? Como você faz um mundo que, de novo, é tão grande e é tão expansivo? E, de novo, que eu não acho que precisava ser tão grande. Se tivesse acabado na capital, no ponto das 90 horas, tava bom. Você não precisava das 30 horas extras. Então eu tô curioso pra saber como esses dois jogos, que, de novo, o elemento de eu estar nesse mundo aberto e eu estar explorando esse mundo e me perguntando como esse mundo funciona, como que vai fazer uma continuação pra isso, que eu tô curioso. E também bastante ansioso pra você arranjar um PlayStation 4 ou 5 e a gente poder jogar junto. Porque... Não, eu também, cara, sério. Preciso. Preciso. Porque foi foda demais. Era maneiro. E a primeira coisa que eu vou fazer quando pegar o Play vai ser: a gente tem que tomar vergonha na cara e terminar o Dark Souls 1, que a gente não terminou. Mas eu acho que a gente pode fazer até uma run nova, começar do zero, porque eu acho que eu caguei meu personagem. Você é com um controle que não anda sozinho, de preferência. Exato. Porra, lembra que a gente passa na área? Sim. Porque, contexto para as pessoas ouvindo, o Rafael tava com... O controle dele tava com um problema de drift no analógico, e a personagem dele não parava de andar, e aí a gente meio que percebeu que não dava pra passar de Sam Fortress com um personagem que não para. Porque toda a coisa de Sam Fortress, de ser essa pegar... ser essas Olimpíadas do Faustão assassinas... Que você precisa parar entre duas guilhotinas, dois pêndulos gigantes de lâmina vindo na sua direção. Então, quando o personagem não para, não dá pra gente passar por essa parte. E aí foi nesse momento que a gente parou o jogo, que é, de novo, uma pena. Porque é logo antes de chegar em Anorlondo, que é uma parte foda do jogo, que é uma das minhas partes favoritas. Exatamente, cara. Porra, foi foda. E eu quero fazer outro personagem. Eu acho que... Sei lá, dá pra fazer umas coisas interessantes, assim. Porque no Dark Souls 3 eu fui com a minha bruxinha. Foi? Uhum. Foi. Que mandava bola de fogo. E eu acho que dá pra fazer alguma coisa diferente em termos de personagem. Pra não ficar aquela coisa sempre de guerreiro, né? Guerreiro. Uhum. Guerreiro. E mago também. Mago foi legal. Foi legal pra jogar, tipo, co-op. Porque, tipo, a gente meio que se complementa. Você... porradeiro lá, o famoso espada de 10 metros. Tá ligado? Não, sim. E eu dando um dogfight. O personagem que eu terminei o jogo, ele é um personagem de força e destreza, e eu terminei usando a espada que sempre tem uma homenagem a Dragon Slayer de Berserk. Aí quando eu peguei ela, eu só usei ela. Mais uma coisa aqui, de novo, o meu segundo personagem, eu fiz um personagem de destreza e magia, porque tanto magia quanto... que nesse jogo é Sorcery e Encantamento, que é o que usa fé, que nos outros jogos são os milagres. Estão muito criativos nesse jogo. Eles fizeram de novo. Por ser um jogo tão expansivo, ser um jogo tão grande, tem muita opção de magia, tem muita opção de encantamento. E eles se divertem muito. É um jogo que eu jogando, eu pensava, porra, vai ser muito foda quando eu fizer um personagem de magia. Eu fiz um personagem de magia, foi muito foda. Eu tô pensando, porra, quero fazer um personagem que usa milagre. Mas eu tô também tirando uma folga, porque depois das... quase 200 horas em um mês, eu tô meio tipo... Preciso de um tempo. Segura um pouquinho. Mas, de novo, é um jogo fantástico. Eu sei que é um jogo que tem sido meio divisivo entre os fãs da FromSoft. Assim, O público geral amou o jogo. Tem muito fã da FromSoft, tipo, é meio que mais do mesmo. E não tá exatamente errado. É meio que mais do mesmo, mas eu acho que é mais do mesmo polido de uma forma... Feito, né? Mais ou menos bem sim, feito. Sim, sim. Eles pegaram e refinaram e colocaram de novo tudo o que eles fazem de melhor num mundo aberto enorme que, sabe, te dá essas opções variadas de explorar e de ver lugares diferentes. Então, tem todo um arquipélago no começo do jogo que é meio escondido, que ele tá lá pra você ir antes de você ir na primeira dungeon principal, porque lá os personagens são um pouco mais fracos. Mas, de novo, é uma coisa que o jogo não te fala. Eu só fui lá depois. Eu só descobri que esse arquipélago existia depois. Aí, quando eu fui lá, eu atropelei todo mundo que tinha lá. E saquei tudo que eles tinham. Porque eu já tava muito mais forte pra aquela área. E isso foi divertido da sua própria maneira. Aí, com o meu segundo personagem, eu fui lá primeiro. E aí, eu enfrentei eles no nível certo. E aí, foi uma experiência divertida. Uma coisa que eles fizeram... que é uma adição que eu gostei muito, que a gente não vai poder ter quando a gente jogar junto, é que eles fizeram cinzas de invocação, que basicamente você pode, em certos lugares específicos, você pode invocar NPCs para lutarem com você. Então, tem alguns que são NPCs únicos, que é tipo... um herói de não sei quem, lá lá lá. E aí tem esses, e tem uns que são só inimigos normais. Por exemplo, o primeiro summon hash que você consegue são quatro lobos. E aí você pode, sempre que você vai enfrentar um chefe ou um encontro que é particularmente difícil, aparece um íconezinho no canto da tela que parece a casa, a porta de casa Doom, que é a do Fale Amigo pra entrar. E aí quando você toca um sinozinho, e aí você invoca os espíritos e eles lutam com você. Então... acaba sendo quase que um co-op single player, porque você acaba tendo outros NPCs pra puxarem a agressividade do chefe e te darem um tempo pra você recuperar a sua vida. De um jeito que... E que, por exemplo, eu conheço pessoas que terminaram o jogo sem usar. Porque se você quiser mais desafio de não usar, você tem a opção de não usar. Eu, como de novo, eu não tô aqui pelo desafio, eu tô aqui pra ver esse mundo e ver os monstros bizonhos de pesadelos que a From Software faz. Eu só já... Tem um que é a Mimic Tear, que é basicamente um personagem que invoca e que cria um clone seu, que ele foi até nerfado no primeiro patch, mas antes do primeiro patch, que foi quando eu joguei, ele era completamente quebrado. Era de tipo, porra, teve algum chefe que eu só tipo, nah, vocês dois lutam, vou ficar aqui olhando. Porque você tá me dando... Porque ele aparecia com um negócio, ele tem tipo 3 vezes a sua vida e ele pode usar 3 flascos... Flascos não, ele pode usar 3 goles lá do coisa. E aí, principalmente porque eu tava usando um personagem só de espada, porque eles falam que a inteligência artificial não é tão boa pra quando você tá usando um mago, mas como eu tava usando o espadão do Berserk pra descer porrada nos outros caras, era eu e meu outro cara com espadão, descendo porrada e com HP pra cacete. Então, pra mim foi muito divertido. Porque, assim como existe bastante diversão no desafio e de você decorar o padrão de um chefe e fazer ele perfeitamente, pra mim também existe uma diversão muito grande em... Eu simplesmente atropelei aquele maluco. Eu nem olhei pra cara dele direito, porque eu só passei com a minha espada gigante por cima dele. E é uma coisa que você podia fazer... Eu não sei como que o Mimic Tear agora, que foi... nerfado, mas é uma coisa que dava pra você fazer quando eu joguei. Então, foi bem divertido. De novo, gosto muito de Elden Ring. Eu tenho um canal no YouTube que faz Let's Plays, que eu assisto, e eles estão desde o lançamento do jogo fazendo uploads de 40 a 1 hora, segunda, terça, quinta e sexta, e até hoje eles não terminaram o jogo, então é uma coisa que eu assisto quase diariamente jogar, e assim, já estão na área final, nas áreas finais do jogo, mas é sempre bom, às vezes eu olho e falo, porra, esse jogo é da hora, hein? Mesmo a gente tá no episódio 132 do Let's Play. Mas é, porra, Elden Ring é bom pra cacete. É, então, eu vou. Tô animado depois da nossa conversa, que eu fiquei bem animado. Não vou fazer samurai, porque, pô, de clichê, eu não vou me render ao clichê do samurai. Mas, assim, com certeza, quando as coisas ajeitarem mais aqui, eu vou pegar o videogame e tal. E o bom é que. E peraí, agora é uma dúvida sincera. Tipo, se eu pegar um Play 5, aí, tipo, tem esse lance de versões? Ou será que a gente consegue A gente jogar? consegue jogar, a gente Consegue consegue dois jogar jogos? junto. O que ele não Ah, tem, ele não beleza. tem cross-plataforma de Xbox para PlayStation e nem PC, mas ele tem de PS4 para PS5 e de Xbox One para Xbox Series. Ah, para Xbox Series, né? Ah, não, beleza. Ah, então tô mais tranquilo. Vou pegar com Eu até certeza. joguei Que com isso? uns amigos de Pode falar. PS5 nessa época, porque de novo é uma coisa que a gente fazia também. Porra, tô tendo problema com esse chefe. Aí, tipo, alguém pode me ajudar? E aí, por exemplo, eu ajudei uns três amigos no último chefe, porque o último chefe é uma luta muito longa, então ter uma ajuda é bom pra jogar. Eu gosto do último chefe, mas é um inimigo com muita HP e que ele fica, sem dar muito spoiler do chefe, ele se mexe muito. É um problema que eu e várias pessoas tiveram com o jogo, que muitos chefes se mexem demais pela arena. Então, muito tempo você passa correndo atrás do chefe, é uma coisa meio os três patetas, você correndo atrás do chefe, aí você dá uma espadada no chefe, aí o chefe vai pro outro lado da área, né? Você correndo de volta. Lá, lá, lá. Tanto que existem várias pessoas que acham que devia ser. Que a arena pro último chefe é tão grande que deveria dar pra você chamar o Torrent, que é o seu fiel cavalo com chifre, mas não dá. Então eu ajudei algumas pessoas, então eu joguei com algumas pessoas de PS5 também, então é uma coisa que dá pra fazer. Ah, então já fico mais aliviado, mais tranquilo. Então É é isso. isso. Estamos aqui 3 horas. finalizados agora com esse nosso novo Pra formato. quem quiser me achar na internet, eu tô no Twitter em @sajanarav. Rafael, por favor, primeiro me diga qual é o seu Twitter e o porquê que o seu Twitter. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar no último podcast, mas aí, como você caiu, eu não tive a oportunidade de perguntar por que que você parece um bot? Por que que seu Twitter parece um bot? Por que que é o seu nome e um monte de números? Não, pera aí, faz a pergunta de novo. Por que que o meu Twitter parece um bot? Como assim parece um bot? Como assim? Rafael N60543955. Ah, Sabe por que que você. tá. Ah, velho, porque esse Twitter que eu fiz aí era mais pra eu poder. Que eu sigo as paradas em japonês, sigo as paradas, outras coisinhas assim, só pra ter um. O Twitter é uma parada meio que viciante, né? Você fica ali lendo as Sim, coisas, eu então sei, foi eu sei. pra meio que ser obrigado Como a alguém que ficar usa o lendo. Twitter desde 2009, eu estou Entendeu? ciente do problema do vício do Twitter. Então, assim, eu criei esse perfil meu pra ler as coisas e tal. E é um perfil meio bizarro mesmo. Tanto é que eu nem sei de cabeça. Você pode linkar aí na publicação. Não, sim, eu linko e se você quiser ouvir de novo, é Rafael N60543955. 5. Alguém no fundo fez bingo? Bingo! Parabéns pra você! Cara, o meu Twitter é tipo um sorteio da Telecena, tá ligado? Tipo, nessa pegada. É foda. Mas é, você pode me encontrar nesse endereço aí que acabou de escutar e. Ou no link, tem um link na publicação. Exato. E é isso. Então é isso, viu? Só 3 meses dessa vez. Exato. Podia ser pior. Os dias é pior, gente. Mas tem esse lance do especial, tá ligado? Provavelmente o próximo programa vai ser falando sobre Halloween, né? Que eu quero dar uma checada lá no Halloween de Shibuya, então vai ter muita coisa legal pra eu falar, beleza? Ok, então tá. Show de Até bola! mais. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau!